Projeto X Podcast. Solemnly swear that I am up to no good. Sejam bem-vindos ao mundo mágico do Projeto X Podcast. E hoje, eu espero de verdade que vocês tenham pegado suas cartinhas, estejam com seus malões prontos, porque nós vamos embarcar no fantástico mundo de Harry Potter. Oh, yeah! Eu sou Fernanda Fofonca e é o desconhecido que receamos quando olhamos para a morte e a escuridão. Nada mais. Alvo Dumbledore. Eu sou Mugiwara e o mundo não se divide em pessoas boas e más. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado o qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Uou. Sirius Black. Olha aí, melhor personagem. Eu falo, né? Eu já li Harry Potter mais de 10 vezes e todas as vezes que eu leio o 5 eu choro na morte do Sirius. Todas as vezes. Não tem como, não tem como. Tá certinho, velho. Aqui é a Dri e uma lição aprendida valiosa é: nunca confie em nada que pode pensar se você não pode ver onde está a cabeça dele. No caso, algumas pessoas com cabeça não podem pensar, não conseguem pensar at all, e nessa gravação nós temos pelo menos duas, então é. Oh! Que isso? Peraí, como assim? Eu já entendi. Olha, que era eu. As duas pessoas já se entregaram aqui porque eu não disse nomes, mas... Odri, eu acho muito sacanagem você falar isso do Mug e da Fer. Eu acho muita sacanagem, tá? Eu não faria isso. Eu tô com você, tá, Fer? Não, mas eu acho que é outra frase que também faz muito sentido dentro desse universo e faz até com outro cast de livro que a gente fez. É: nunca confie nos magos, eles são filha da puta. Sempre. Dumbledore. Oh, com certeza. O Gandalf, com todos certeza. Eles. No fim, o Dumbledore era o cara mais filha da puta. Não, tá, nem tanto. Porque sempre existe uma Dolores Umbridge da vida, né? Mas... Não, a Dolores Umbridge, acho que ela conseguiu a façanha de ser o personagem de ficção mais odiado ever. Eu não sei como. E ela não é a vilã principal. Ela tá junto com o Joffrey. É, o Joffrey tá pau a pau. Tá os dois, pau a pau. Tá pau a pau os dois de personagem mais odiado que eu tive, assim, né? Tipo, Voldemort, beleza, ele é vilão, mas... É o papel dele! Eu não consigo odiar ele, mas eu consigo odiar o Umbridge. Você não consegue odiar ele, ele não tem nariz. Como você vai odiar uma pessoa que... Oi, não tem é nariz? Isso é preconceito, viu, mancado? Não, mas olha... A Umbridge, cada vez que ela dava aquele sorrisinho, aqueles hehem dela, cara, que vontade de... Sabe o que era legal? Quando eu li o quinto livro, a diretora da escola onde eu estudava era a cara da Umbridge. E ela era má. E também, inclusive, igualmente má. Era legal, era divertido. Pelo menos eu ganhei um apelido perfeito pra ela pelos anos seguintes. Foi da hora. Eu sei que eu aplaudia todas as intervenções da Minerva McGonagall. Com certeza, com certeza. Livro, ela era foda, cara. Porque, puta que pariu. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. And a thumping good one, I'd wager, once you trade up a little. No, you've made a mistake. I mean, I can't be a wizard. I mean, I'm just Harry. Just Harry. Agora é o seguinte, pessoal. A gente vai falar, acho que talvez vocês não tenham percebido, de Harry Potter, né? Não. Só que assim, se você... Por um acaso, sei lá, você tava em coma nos últimos 16 anos, ou foi abduzido por extraterrestres. Ou você tem 4 anos. Ou você sofreu lavagem cerebral pra esquecer isso, é possível. Ou você não lê. Se você não lê, sai daqui. Mas mesmo assim tem os filmes. Mas é o seguinte, se você nunca ouviu falar de Harry Potter, o que eu acho bem impraticável, vamos dizer, mesmo que você não tenha lido e não goste, acho que você já ouviu falar de Harry Potter, mas parece as exceções, sei lá, foi abduzido, coma, acabou de nascer, qualquer coisa assim. Bom, o que é Harry Potter? Bom, Harry Potter é uma série de livros que conta a história do menino Harry, sobrenome Potter, sugestivo ou não, coincidência do destino, que tinha uma vida horrível. Ele era órfão, morava com seus tios que faziam ele morar embaixo da escada. No armário. Ô, gente, como que não prenderam os tios desse moleque por maus tratos? Não existe conselho tutelar. Ah, não. Na Inglaterra. Mas a Rowling se vingou fazendo aquele filho merda dele, mas tudo bem. Que isso, Duda? É um exemplo de pessoa. Ah, o Duda se redime, gente. O Duda se redime, para. Bom, a vida dele era horrível, ele tinha tios horríveis, um primo horrível, e ele era uma criança triste. Ele tinha 10 anos quando começa. Isso. E ele não tinha pretensão nenhuma de melhoria de vida, até que ele recebe, não uma, não duas, mas milhões e milhares de cartas endereçadas a ele. No armário debaixo da escada. Exatamente, com o endereço dele completo, um armário embaixo da escada, que por alguma razão, seus tios não gostaram dessa ideia e ficaram malucos com cartas e corujas deixando milhares e milhares de cartas e se mudaram para uma ilha tipo Alcatraz no meio do nada. Meu, tu hardcore isso. É muito absurdo. Até que na noite de seu aniversário de 11 anos, bate a porta da casa no meio do nada e até que entra um gigante. Meio gigante. Meio gigante. Não, ele é um gigante pra gente, né? Não, ele é um meio gigante. É um pessoal chato com as raças. É igual anão e duende, refling e gnome. Ah. Tem diferença, para de usar o bagulho. Tem diferença porque o irmãozinho Grope tem 6 metros. Tá, um meio gigante que acaba revelando que o garoto Harry era um bruxo. E que as cartas seriam um convite para que ele cursasse a melhor escola de magia de todo mundo, Hogwarts. Cara, na boa, imagina isso acontecendo com você. Você tá fazendo qualquer coisa na sua vida. Tipo, do nada. Chega um cara e fala assim, meu filho, tu é um bruxo. Você é um bruxo, Harry. E você tem uma vaga permanente na melhor escola de magia que existe, sem pagar. Para estudar com Alvo Dumbledore. Que até ali significa nada pra você, tipo, enfim. Não. Tá. Se você tá falando, eu acredito. Eu só senti uma coisa, isso é aqueles traumas da vida, sabe? Porque quem aqui nunca ficou na expectativa de receber a carta? Eu tô esperando a minha até hoje, pelo menos. Quem sabe eles não têm um sistema de supletivo, alguma coisa assim. Supletivo. Eu tô esperando porque eu não lembro de advogados no mundo mágico. Eu acho que estamos precisando de advogados. Eu não lembro. Não tem um personagem que é advogado? Não lembro disso. Ó, eu sei que existem jornalistas. A Rita Skeeter tá aí pra provar isso. Não o melhor tipo, mas existem. É. E aí você acaba descobrindo, com a sucessão dos fatos, de que ele não é só um bruxo, mas talvez um dos mais famosos dos bruxos. Aquele que sobreviveu ao maior vilão bruxo de todos os tempos, o Você Sabe Quem, ou o Lord Voldemort. Ele sobreviveu, gente, com 1 ano de idade, quando ele recebeu uma maldição que até então ninguém, nem os pais dele, tanto que os pais dele foram mortos por essa maldição, e ele sobreviveu. E é um mistério, na verdade, no mundo bruxo, porque como que, tipo, tantos bruxos poderosos foram mortos pelo Voldemort e ele sobreviveu? Quer dizer, não fazia sentido. De acordo com o livro, depois vai passando e você descobre. Sim, mas no início, realmente, na verdade, do primeiro livro, tu já descobre por que ele sobreviveu, né? Uhum. O que que fez. Mas também é falado bem pouquinho disso no primeiro livro. Tipo, você dá uma explicadinha assim, tipo, bem de leve. Depois que falam realmente, é por isso. Não, e ainda vem todo o mistério do que, por exemplo, afinal de contas, por que que o Voldemort tentou matar ele quando ele era uma criança? É. Isso era algo que até o quinto livro era um mistério, entendeu? Quer dizer, por quê? Olha, qual é a causa dele ter sido perseguido? Calma, então, pra fechar essa sinopse, então, esse garotinho mágico e sua trupe arrumaram várias confusões. Não, mas assim, acho que como o Cabeça falou, Harry Potter se trata da história de um garoto, né? Se passa ao longo de 7 anos da vida dele, né? Cada livro, ele se passa em 1 ano da história, na verdade, do período que ele está no colégio. Isso. Só o último livro que não se passa no colégio, mas... Tem motivo pra isso. Aí que tá. O Harry, ele é uma pessoa diferente. Não só justamente porque ele sobreviveu a isso, mas ele, ao longo da história, ele vai se mostrando ser alguém diferente. Porque até no primeiro livro, tem aquele encontro do Voldemort e do Harry, que o Voldemort, ele diz pro Harry, né? Ah, na verdade não tem essa coisa de ser bom e mal. É tudo uma questão de poder e quem controla o poder. E, tipo, por que que tu não veio pro meu lado, né? Ou, que nem no segundo livro, que o Dumbledore fala que o que difere as pessoas são as escolhas que elas fazem. Não é muito a ver com talento e com qualidade da pessoa, sim, as escolhas que elas fazem. E o Harry é uma pessoa que, ele, apesar de todas as dificuldades, porque, pô, ele podia ser um cara super mala, vai. E teve a chance pra isso. Teve a chance logo desde o começo. Sim, os pais dele foram mortos, ele cresceu sendo maltratado pela família, tipo, sempre desprezado, apanhava e tudo. Quando mais. Quando ele entrou no colégio, ele foi tentado pelo Draco Malfoy. Eu acho que o Harry, ele, acima de tudo, ele é uma pessoa que escolheu ir para o lado do bem. Também. E eu acho que isso que leva a série, porque tu tem um confronto, se tu pega a história do Tom Riddle, ou seja, do Voldemort e a do Harry, é uma história parecida, entendeu? Dois órfãos desprezados que cresceram num lugar onde ninguém dava carinho e amor, não sei o quê, mas eles fizeram escolhas diferentes. É o uma comparação que o Dumbledore ao longo da série vai sempre fazendo e mostrando pro Harry, entendeu? Eu acho que é isso que é a essência. Eu acho que é legal que, assim, o livro trabalha muito com a ideia de escolha, como a Fer falou. Que, assim, todas as coisas são é muito pouco baseado em destino. Sim, tem um dos grandes pontos da história é uma profecia, algumas coisas meio que parecem escritas em pedra, mas tudo é baseado em escolha, entendeu? Não, tanto que o Dumbledore fala, quando surge a profecia, né? Que, na verdade, se o Voldemort simplesmente tivesse ignorado, se ele não soubesse da profecia, provavelmente aquilo nunca teria acontecido. Certo. Porque foi ele que escolheu quem que ele queria marcar como igual, vamos dizer assim. Então, é tudo muito relativo. Que nem ele diz, adivinhação é um ramo muito impreciso. Ah, isso. Eu posso fazer uma profecia, mas não necessariamente aquilo da profecia vai acontecer. Porque depende de vários fatores, que são as escolhas que as pessoas fazem. E é igual aquela coisa, a profecia, ela pode se encaixar de acordo com a sua vontade. Da forma como você interpreta, ela pode se encaixar. Ou não, pra você, entendeu? But where to put you? Not Slytherin, eh? Are you sure? You could be great, you know. It's all here in your head. And Slytherin will help you on the way to greatness. There's no doubt about that. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor! Mas vamos agora deixar um pouquinho isso pra depois e vamos falar, enfim, quem é a J.K. Rowling, né? Ela que criou a história e até tem algumas coisas da vida dela que são importantes pra criação de Harry Potter, como, por exemplo, a questão da morte ser muito presente na história dela, porque que nem ela disse uma vez numa entrevista, Harry Potter é um livro que fala sobre a morte, porque começa com a morte da mãe dele, dos pais dele, e ao longo da história sempre tem mortes importantes, de pessoas importantes, e é a forma como adolescentes lidam com a morte e como ela lidou com a morte também. A autora, o nome dela é Joanne Rowling. O Kathleen, o K, ele foi uma adição posterior a pedido da editora pra poder colocar o nome dela com as iniciais, que era uma forma padrão de eles escreverem os nomes. Aí o Kathleen... Não é nem só por isso, Dri. É uma questão até machista, porque eles diziam o seguinte, um garoto não vai se interessar por um livro escrito por uma mulher. Então tu coloca a Joanne com o J.K. Rowling, porque fica como se fosse lá, J.R. Tolkien, entendeu? Fica aquelas abreviações que daí eles não sabem se é uma mulher. Foi um pedido da editora pra ficar o J.K. Rowling e fica meio indeciso. Será que é uma mulher? Será que é um homem? E Kathleen é o nome da avó dela, da avó favorita dela. É, inclusive, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu achei que J.K. Rowling fosse um homem até ver o livro. Sim. E ver a Abby e ver que era uma mulher. Os pais dela se conheceram na estação de King's Cross, que depois vai ter uma importância muito grande pra história, que é a estação de onde eles vão pra Hogwarts. E ela nasceu no dia 31 de julho de 65 em Chipping, Sodbury. 31 de julho, como vocês devem saber, é o aniversário do Harry. E quando ela tinha 4 anos, a família se mudou pra Winterbourne, nos arredores de Bristol. Foi lá que ela conheceu dois irmãos que ficaram amigos dela e que tinham como sobrenome Potter. Aliás, tem uma curiosidade disso, que o irmão, né, porque era um casal. O irmão, ele foi um dia público dizer que ele era o Harry Potter. E a Rowling disse que não, tipo, não é isso. Ela gostava muito do sobrenome Potter. Ela achava o sobrenome dela feio. Ela achava que Potter era um sobrenome legal. E foi inspiração, mas não que o Harry em si tenha sido inspirado nesse amigo, ela só pegou o sobrenome deles, entendeu? O negócio era meter um processo de uma vez, tirar metade do que ela ganhou com Harry Potter. Olha, muitas pessoas já tentaram. O que essa mulher não teve de processo nas costas? Quando ela tinha 9 anos, ela se mudou pra Tuthill, na época em que a avó dela, Kathleen, morreu. Foi lá que ela conheceu Sean Harris, que foi um dos melhores amigos dela, que foi pra quem ela dedicou a Câmara Secreta. E era dono de um Ford Anglia turquesa. Dá pra ver que, assim, muita coisa da trajetória dela foi sendo incorporada aos poucos à história, o que ela... E assim, incorporada de um jeito muito legal. Sim. Não, e esse Sean Harris foi a primeira pessoa que ela falou que o sonho dela era ser escritora, que ela queria escrever livros infantis e coisas assim. Foi um grande amigo que ela teve, tanto que ela dedica um livro pra ele. Sim. Eles viveram... Ela dizia que aquele Ford Anglia dele era a liberdade deles, né? Porque ela, não, ela morava numa cidade de interior. E daí é muito ruim ficar sempre dependendo do pai pra levar e tal. Então eles tinham a liberdade com esse amigo dela, Sim. Sean Harris. Quando a Rowling tinha 15 anos, diagnosticaram a mãe dela com esclerose múltipla. Essa doença da mãe dela também teve um impacto muito grande na produção dela, e isso viria a se revelar no futuro. Em 83, ela entra pra Universidade de Exeter, onde ela estudou francês e morou um ano em Paris. Aí trabalhou na Anistia Internacional, e ela também trabalhou como professora em Portugal, dando aula de inglês. Em 1990, ela volta pra Londres num trem, e foi aí que surgiu a ideia pra Harry Potter. E ela começou a escrever nesse dia, só que assim, os primeiros manuscritos foram muito transformados ao longo do tempo, e eu acho que pouca coisa dele se manteve mesmo na versão final da história. Também em 1990 foi quando a mãe dela faleceu. A Rowling já estava escrevendo Harry Potter, ela já tinha tido a ideia e escrito até alguns primeiros manuscritos, algumas coisas. Só que quando a mãe dela morre, ela muda algumas coisas, e principalmente a relação do Harry com o sentimento em relação à morte dos pais dele, todas essas coisas, ficou muito mais forte, e ela conseguiu transmitir isso de uma forma muito mais real, né, para o livro, né? Acho que essa é a questão. Foi muito marcante. Fez com que ela entrasse em depressão também, não foi? Entre outras coisas, ela teve vários fatores, o casamento dela, enfim, alguns fatores, ela entrou em depressão. Tanto que os dementadores, que é um personagem... Embora ela use, ao longo da história, muitos seres fantásticos que existem, ou existem teorias, sim, mas que já são usados em outras obras, os dementadores, um ser que ela criou, porque eles representavam a depressão. Quer dizer, aquela coisa de sugar a felicidade da pessoa, de deixar ela pra baixo, mal, onde a pessoa nem consegue, só consegue pensar nas coisas ruins que acontecem, e não consegue se libertar daquilo, aquele medo, aquela dor, sabe? Sim. Tanto que ela diz que ela colocou o chocolate como algo que curasse a dementadora, assim, que pelo menos recuperasse a pessoa, porque era algo que ajudava ela nessa fase de depressão. Expecto Patronum! Foi em 1900... Ela se casou em Portugal. Em 1993 ela teve uma filha, só que o casamento não deu certo. E no Natal de 94 ela voltou pra Edimburgo. Aí tem uma historinha interessante que eu ainda não sei se é verdade. Aparentemente, ela tentou não basear os personagens dela em pessoas da vida real, com exceção de alguns deles. Um deles, Gilderoy Lockhart, o professor babaca de Defesa contra as Artes das Trevas do segundo livro. Dizem as lendas, ela nunca confirmou que ela inspirou no ex-marido dela, que eles não tiveram um divórcio tão amigável assim. Não, e Audrey, faz sentido, sabe por quê? A Rowling, o alter ego da Rowling é a Hermione. Então, ela nunca confirmou. E como a Hermione é o alter ego dela, assim, eu acho que faz nesse sentido, porque ela botou aquela paixonite cega que ela tinha no início, que provavelmente foi o relacionamento dela, e depois a abertura de olhos, vamos dizer assim. Eu acho legal. Uma coisa que eu acho legal é o alter ego dela não ser o protagonista da história. É. Normalmente acho que tu tende, né, a botar o protagonista como o seu próprio alter ego, mas... Mas no caso... Mas eu acho uma escolha interessante, porque no final das contas, acho que pra ela... Ela não quer ser, tipo, viver as aventuras como personagem principal. Quando ela voltou pra Edimburgo, ela começou a passar por muitas dificuldades, e foi nessa época também que ela continuou escrevendo. Eu lembro que no site oficial dela, ela falava que, assim, às vezes a casa não tinha aquecimento, ela teve muito problema financeiro, somando também com o estado de depressão em que ela ainda tava. Não, e uma filha pequena, e uma, né, filha pequena pra criar, sozinha. Quando ela terminou o primeiro livro, ela mandou os três primeiros capítulos pra um agente que devolveu ele inteiro, que não quis nem saber. Ela disse que foi tão rápido que ela acha que o cara nem leu, porque foi, tipo, no mesmo dia. É. Babaca, bem feito, se fudeu. Perdeu milhões. Deixou de ganhar uma grana, amigão. É, esse cara deve estar querendo cortar os pulsos hoje, mas acho que não é o pior. Adri, esse cara e as 10 editoras que recusaram Harry Potter, né? Sim. Aí o segundo agente com quem ela falou pediu pra ver o resto, e levou um ano pra finalmente achar uma editora que se interessasse pelo livro, e foi recusado por 10 outras. Em agosto de 96, finalmente ele foi lançado, ela conseguiu um contrato com a Bloomsbury, na época era uma editora pequena. Não, agora, Audrey, essa editora se deu bem, hein? Então, mas com eu certeza. Fico pensando, a gente fala, ah, a editora se deu mal, o cara, o agente se deu mal, mas pensa bem, analisa o primeiro livro como um livro fechado, como um livro. É difícil, é arriscado. Não, é porque arriscado. Não, porque é arriscado, o primeiro livro, ele não é excelente, ele não é um puta livro. Não, ele é um livro bom, mas ele dos sete, ele é o mais infantil. Exato. Então, você pensa, pra editora, deve ser difícil. Deve ser difícil, mas ao mesmo tempo é um livro infantil. Ele, como livro infantil, não é ruim. Não, mas ainda entendeu? Assim, eu imagino que talvez seja difícil pra eles pegarem um livro não, assim... Não, claro, claro. A gente tem... Eu entendo isso, mas eu digo, se não, fuderam, porque hoje eles devem depois ter pensado... Deram azar. Esse negócio na minha mão e eu me dei mal. Mas é que aí é que tá. A Bloomsbury, ela era uma editora pequena e talvez justamente exato. Por isso eles arriscaram. É aquela questão que você sempre fala, Fer, do Fullmetal. Eu acho que é quase o mesmo tipo de coisa. Talvez numa editora maior não tivesse funcionado tão bem. Não, e talvez com o primeiro cara lá, vai, que o primeiro cara tivesse aceitado. Talvez ele não corresse atrás, que nem esse outro correu. Porque, pô, ele foi recusado em 10 editoras. Quer dizer, ele não ficou parado, não mandou em uma e duas e desistiu, entendeu? Isso é verdade. Ele foi, ele buscou. Então, eu acho que é tudo uma conjunção de astros, vamos dizer assim, que eu acho para as coisas darem certo. Eu acho que não é, vai que se ela tivesse sido aceita numa outra editora, podia não ter feito o sucesso exatamente que fez. Vendido da forma errada, ou com uma edição que não, ou às vezes o cara quer mudar alguma coisa e não... Exato. Poderia ter, a história poderia ter tido, provavelmente por ser uma editora pequena, a princípio ela teve muito mais liberdade, provavelmente o editor dela também dava liberdade pra ela fazer a história do jeito que ela queria, então acho que... E levar o tempo que ela precisava também, né, que eu acho que isso é importante. Naquele mesmo ano, foi organizado um leilão por Christopher Little, e esse livro chamou a atenção de um editor americano, Arthur Levine, que fez a maior proposta jamais oferecida por um livro infantil até então. Acho que investir em literatura infantil não deve ser investimentos menores do que investir em literatura de ficção pra adultos. Eu não entendo muito disso. E, Adri, eu acho que a Rowling, querendo ou não, hoje ela abriu uma possibilidade de livros infantis e juvenis como não se tinha antes, entendeu? Sim. Quando que tu via criança fazendo fila pra lançamento de livro? Uhum. E assim, não, na verdade não era só criança, assim, era às vezes mãe levando o filho pro filho comprar e ler, entendeu? Exato. Não, acho que pras mães deve ter sido a salvação da lavoura, né? Fazer a molecada ler. Quando isso aconteceu? E é estranho, porque o primeiro livro de Harry Potter, eu não consigo encaixar pra que público exato, que faixa etária que ele é. É infantil. Então, mas ele não é um livro pra criança muito nova. Não, é 10, 11 anos. Mas ele já é um livro grosso, se você for considerar. É. E difícil pra uma criança, entre aspas, assim, difícil pra uma criança de 10, 11 anos ler e entender, compreender inteiramente. Então, eu é discordo. Difícil. Fernanda Fofonca, que leu Harry Potter 1 com 11 anos, discorda. Não, mas você acha que você conseguiu absorver tudo naquela época? Sim. Sim. Eu li com 11 anos também, então. Eu li com 12. Mas é que, cabeça, eu já lia pra caralho antes, tá? Eu com 11 anos já era uma frequentadora assídua da biblioteca do colégio. Então, apesar de que eu vou dizer uma coisa, Harry Potter foi sim o livro mais elaborado que eu li na época. Então, ele é um livro acima da média, se você for pegar pra esse público, no geral, assim. É um livro maior. É, ele é mais grosso. Nossa, que difícil a gente falar. A gente tá pensando em padrão Brasil de leitura, né? A gente não sabe como é em outros países. Mas, Audrey, aqui será? Chega bastante coisa de fora, querendo ou não. Chegava nessa época, quando foi lançado aqui? Não sei. Tem isso. Aí é que tá, eu acho que eu concordo com a Adri. Eu acho que naquela época, por exemplo, vai, o que eu lia? Não que seja série ruim, Vagalume. Coleção Vagalume. Era o que tinha pra gente da nossa idade. Ou série Vagalume era true, vai. Era o legal. Que tinha pra nossa idade. Era só a coleção Vagalume. Eu amo a coleção Vagalume, tá? Não tô falando nada disso. Eu amo mesmo. Eu tenho livros da coleção Vagalume que foi... Aliás, um livro da coleção Vagalume foi o que me fez querer escrever pela primeira vez na minha vida. Qual? Como é que é o nome? Era algum do Marcos Rey, provavelmente. Eu não sei. Era um que eles ficaram presos numa cidade que tava vazia, tipo, um bando de adolescentes, num hotel. Que tava, tipo, não tinha mais ninguém, era uma cidade abandonada. Eu adorava que eu acho que eu sei qual que é. Eu acho que eu sei qual que é também, mas não tô lembrando do nome. O que eu gostava era do Egito. Do Egito também era muito bom. Do Egito era muito bom. Mas assim, o que eu quero dizer, eu acho que eu concordo com a Dri, que naquela época, o que vinha de livro pra crianças de 11, 12 anos era muito limitado. Sabe? Tu tinha pouca coisa sendo produzida. Tanto que depois de Harry Potter, olha a explosão que teve. Eu de acho livro. Que não tinha nesse nível antes de Harry Potter. Não tinha. Que depois vieram, sei lá, veio isso, aí a gente tem aquele... Tem Percy Jackson. O Percy Jackson tem um no meio, que eu esqueci agora, que tem aquele filme com o Jim Carrey, o... Desventuras em série. É sensacional. Cara. Sabe o que eu acho que mudou de verdade? É uma conjunção de fatores um pouco maior. Aqui no Brasil, até hoje, o que eu acho que é um problema, os livros só chegam quando os filmes chegam. A maior parte... Então, só que com Harry Potter, livros infantis juvenis passaram a ser mais adaptados pro cinema também. Claro, Harry Potter... A gente vai falar disso um pouco depois, mas Harry Potter é ainda a maior franquia em termos de bilheteria do cinema mundial, da história. Oito filmes. Oito filmes, né? Não, mas pega 007, que é o segundo colocado, teve 26 5 filmes. Jesus. E é o segundo colocado. É diferente, mas tudo bem, eu entendo. Continuando. Mas assim, um detalhe é que Harry Potter, os livros de Harry Potter, eles vieram pro Brasil antes do filme. Sim, sim. E ele começou a ficar famoso antes do filme. Sim. Porque já tinha muita gente. Nossa, olha aqui, esse livro tá fazendo sucesso entre crianças. Mas demorou pra chegar. Não, demorou. Bastante. Mas eu lembro da minha mãe falando, nossa, tem um livro aí e tal. Que foi... A minha mãe me deu de aniversário antes de sair o filme. E ela falando assim, olha, tem um livro aqui que um monte de criança tá falando bem, não sei o que, Harry Potter, blá, blá, blá, blá, blá. Eu já tinha ouvido falar, porque na feira do livro que teve no meu colégio, em 2001, a turma, que era da 8ª série na época, eles fizeram uma peça de teatro baseada em Harry Potter. Olha, caramba. Da hora. Eu lembro que eu não entendi nada, assim, mas eu achei muito legal e eu queria ler o livro. Eu lembro que quando eu li o primeiro, na empresa onde meu pai trabalhava, eles tinham uma biblioteca. Aí meu pai trouxe o primeiro livro pra mim uma vez, a primeira edição, o logo, o nome, Harry Potter, ainda não tinha aquela fonte dos cartazes dos filmes. Sim, do filme. E o meu Harry Potter 1, ele não é com aquela logo, porque foi antes do filme. Foi a primeira edição, e eu lembro que assim, eu li também com 11 anos, e eu assisti assim, nossa, que legal. Só que aí, quando ele trouxe de novo, meu pai trouxe o terceiro livro antes do segundo, e eu li eles fora da meu ordem. Meu Deus, ele é louco! Não, que ele não sabia. Isso? Não, não. Não sabia, eu tenho uma amiga mas... que ela ganhou o primeiro livro, ela ganhou o segundo. Ela não ganhou o Pedra Filosofal, ela ganhou a Câmara Secreta. Ela começou lendo a Câmara Secreta. Carol, minha amiga do coração. Eu tenho uma amiga que leu 3, 1 e 2. Foi a ordem que ele leu, porque a mãe dele comprou, né? Eu comecei pelo Câmara Secreta pelo seguinte motivo. Eu tinha visto o primeiro filme. Aí depois, tipo, Poser. Começou pelo filme, Poser. É, enfim. Mas aí depois eu não me contive e fui ler de novo o Pedra Filosofal. Mas o primeiro livro que eu li mesmo foi a Câmara Secreta. Assim, eu já vou começar com a polêmica, porque uma das maiores decepções da minha infância foi o filme de Harry Potter 1. 11 anos, eu já tinha lido 2 vezes o primeiro livro, e, cara, eu fiquei muito chateada com o filme. Eu não curti com 11 anos, e eu acho que talvez pra uma criança de 11 anos fosse legal, mas eu já achei um lixo. Cara, essa coisa aqui não tá legal, não é Harry Potter. Quem é esse pirralho aqui? No ano eu achei foda. A Fer, ela começou a ser crítica cedo, né? Na época eu achei foda. Na época eu curti, cara. Se bem que na época eu gostei do Batman também, com peitinhos, então... Dobby? Master has given Dobby a shock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. Em 1998, o livro foi lançado nos Estados Unidos pelo Scholastic, e a partir daí ele começou a encabeçar a lista dos livros mais vendidos, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, e também em outros países nos quais ele ia sendo lançado ao longo do tempo. Em 1998 foi lançada A Câmara Secreta, que permaneceu um mês como o livro de capa dura mais vendido na Inglaterra, em 99 foi A Vez do Prisioneiro de Azkaban, e em 2000 foi O Cálice de Fogo. Ele teve uma tiragem inicial de 1 milhão de exemplares somente no Reino Unido, e foi o primeiro de todos os livros a ser publicado ao mesmo tempo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Muito rápido, ele superou todos os recordes de maior venda de livros no primeiro dia de publicação. Aí, passaram-se 3 anos, foram 3 anos tristes pra quem tava esperando esse livro. Foi lançada A Ordem da Fênix. Gente, acho que foi o hiatus mais doloroso da minha vida de livros e histórias e ficção em geral. Pelo amor de Deus. Eu nunca mais vou ter isso na minha vida. É só isso que eu digo, assim. Tipo, essa expectativa pelo próximo livro e de ficar debatendo... Criando teoria, nossa, gente, aquilo era demais. Eu nunca mais, assim, ó, eu agora com Game of Thrones até tô um pouco nessa expectativa pelos próximos, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Até porque eu já tô mais velha, eu já não tenho mais tanto tempo pra ficar lendo um monte de teoria aí, né, que nem eu fazia. Nossa, na gente, época. Fórum de discussão e eu lembro que, assim, na época, tinha chats de Harry Potter e fóruns de discussão e páginas, e o pessoal discutia, falava de teoria. Às vezes era uma teoria mais absurda que a outra, mas a gente ele achava assim, nossa, que legal. E assim, eu só vou te falar uma coisa. Até o final do livro só teve até hoje uma teoria que eu errei. Todas as outras eu acertei. Meu Deus! Em compensação, Shihaya, deixa pra lá, né? Shihaya, não, deixa pra lá. Shihaya, eu errei tudo. Em 2003 foi lançada A Ordem da Fênix, que é o maior livro da coleção e que superou os recordes de todos os anteriores. Em 2005 foi A Vez do Enigma do Príncipe. E em 2007 foi lançado Harry Potter e as Relíquias da Morte, que vendeu nada menos do que 11 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas de venda. Oh. Além desses livros principais da série, foram lançados também 3 outros pequenos livros cuja renda foi revertida pra caridade. São eles Animais Fantásticos e Onde Habitam, Quadribol Através dos Séculos, que é divertidíssimo, é um dos melhores livros, e Os Contos de Bidobardo, que é o mais recente. Esses 3 livros foram livros que foram mencionados ao longo da obra, sendo o Animais Fantásticos e Onde Habitam um dos livros de texto deles pra Trato das Criaturas Mágicas. Quadribol Através dos Séculos também é citado. Os Contos de Bidobardo aparece no último livro, que é onde tem a história do conto dos 3 irmãos. Sim. Eu acho que o mais legal de você comparar os livros todos, os 10 livros relacionados a Harry Potter, é o fato de, assim, ela ter conseguido escrever Animais Fantásticos e Onde Habitam como se fosse outra pessoa, quadribol através dos séculos como uma outra segunda pessoa, e os contos de Beedle Bardo como se fosse uma outra terceira pessoa. A forma de escrita deles é completamente diferente, isso é muito da hora. Só lembrando que esses são os livros oficiais. Tem vários livros que expandem esse universo, trazem curiosidades. Esses são os livros da Rowling, né? Vamos dizer assim. E tem um negócio que é muito legal. A Rowling, no lançamento do sétimo livro, ou foi um pouquinho depois, não sei, ela lançou esse O Contos de Beedle Bardo. Uhum. E na época, ela fez sete edições de luxo, que tem, tipo, pedras preciosas no livro e autografadas por ela, com dedicatória. E ela entregou. 6 foram, tipo, pra cada uma das pessoas que foram importantes durante o lançamento do Harry Potter, de toda essa vida. E a última, ela fez um leilão com esse dinheiro sendo revertido pra caridade, mas imagina a pessoa que comprou e que tem essa edição, que ganhou uma dessas edições especiais, entendeu? Inveja. É 7 edições no mundo, são únicas, dedicadas especialmente pra pessoa, autografadas de luxo, sabe? O cara vendeu a casa pra comprar o livro, né? E tá dormindo hoje na rua, mas com o livro. Vale a pena. Isso me lembra no filme O Diabo Veste Prada. Isso é genial, sim. É uma referência muito boa. Cara, a Miranda pede pra Anne Hathaway, que eu não lembro o nome do personagem dela, consiga um manuscrito, tipo, que não foi nem lançado de Harry Potter. E isso é um negócio interessante, porque durante o lançamento dos livros, a Rowling guardava as 7 chaves dessas obras. Os livros foram roubados, diversas vezes já teve casos de, sei lá, de venda antecipada do livro, de divulgação e de contrabando de informação mesmo. Meu Deus. Pra você ver, era serious business a ela coisa. Ela devia fazer aqui, igual tem no Código da Vinci, tem que botar o código, senão vai sair um líquido que vai derreter todo o interior e vai se perder pra sempre. Ia dar trabalho fazer isso com um livro de 300 páginas, né? Mas tudo bem. E até uma coisa que é interessante, o Alan Rickman, ele por muitos anos foi o único que soube alguns detalhes do final de Harry Potter. Uhum. Porque a Rowling revelou o que acontecia com o Snape pra ele poder montar o personagem. E ele conseguiu fazer isso de uma forma suprema, olha. Que falem mal dos filmes, mas não falem mal da atuação do Alan Rickman, que foi brilhante. Não, tem várias atuações, assim, o filme, ele tem grandes atores. Sim. Grandes atores, assim, mas a gente discute isso depois. Em 2012 foi lançado, ela escreveu Morte Súbita, que é um livro adulto que não tem relação com Harry Potter, que eu não li ainda, queria que se algum dos presentes tiver lido me dizer sobre ele. Eu estou lendo, eu ainda não terminei, mas eu tô no final. Eu confesso que até metade do livro eu ainda não tava entendendo exatamente o que a Rowling queria dizer, porque é um livro que tem diversos personagens, assim, se passa numa cidade pequena, mas agora eu acho que eu tô começando a entender o ponto dela. E é uma crítica social, na real, esse livro. Assim, é um livro bom, mas eu não sei ainda, não tem que ver o final, assim. Ele não me encantou que nem Harry Potter me encantou, vamos dizer assim. Cricket, you're Harry Potter. Ainda falando um pouco sobre a Rowling, ela tem algumas questões de, que ela já foi processada, né, por plágio. 1 milhão de vezes, por sinal. Mas teve um caso que foi mais sério, só que ela ganhou o caso porque a mulher que tava processando ela fraudou prova, ela fez um monte de nossa, coisa, assim, meio absurda. Ah, pra que isso? Então, cara, ela perdeu. Odri, isso chama-se dinheiro. É a única... Pra que isso? Pra dinheiro. Não, eu sei que é pra muito dinheiro, mas, tipo, dinheiro. Se a pessoa quer fraudar alguma coisa, pelo menos desse ao trabalho de fraudar uma coisa decente. Fazer uma coisa, fazer um trabalho bem feito. Exatamente. Mas assim, eu acho que acusação de plágio, eu acho que é até uma coisa que faz sentido considerando a quantidade de dinheiro que ela conseguiu. É, sempre tem aquela pessoa que quer tirar a sua boquinha. Ah, com certeza. Né? Quer tentar se aproveitar. Fora que a gente tem que concordar que, assim, o livro mais autoral e baseado na vida dela, que seja, ela usa com alguns conceitos, assim, amplos, como magia, monstro. Porque não é então como tem... se nenhum milhão de pessoas não Exatamente. Tivessem usado isso antes. Então qualquer pessoa poderia pedir. Não, e a cabeça, é um conceito até bem antigo do órfão, uma profecia, isso é um conceito o antigo, escolhido. É coisa de grego. Então, sim. Agora, o que eu acho, assim, muito interessante é, fora essas questões do plágio, a Rowling, ela, por muitas pastores e pessoas de religiões e coisas desse tipo, ela foi acusada, de incentivar práticas de bruxaria e satanismo. Se eu não me engano, ai, o socorro. Papa, eu posso estar errada, mas se eu não me engano, o Papa não recomendou a leitura de Harry Potter. Meu Deus. Ela teve livros, que é uma das coisas, assim, muito muito absurda. Livros queimados. Gente, eu acho que isso é um crime. Queimar livro é um crime sem pagamento. Teve pais que, tipo, quiseram fazer com que o livro de Harry Potter não tivesse na escola. Ah, mas isso é sempre, né? Quando uma coisa começa a estourar e ela fala de alguma coisa... Algum tema minimamente controverso. E o Yu-Gi-Oh! Foi a mesma coisa. Tem todo esse tipo de videogame. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Eu não achava assistir por causa disso. Mas isso não importa, porque Harry Potter conquistou milhões de fãs. A quantidade de livros que Harry Potter vendeu é um absurdo. E aí, quando a gente fala de sucesso, a gente não tá falando só de aceitação de público ou de relevância que ele teve dentro do cenário literário, mas a gente tá falando de números também. Pra gente ter uma ideia, mais ou menos, Harry Potter foi traduzido para mais de 64 línguas. Eu nem sabia que existiam mais de 64 línguas. Também não! Gente, existem muitas línguas. Meu Deus, isso não, gente, é nem metade do que se tem de língua. Não, mas será que o que foi? Foi traduzido para aramaico, sei lá, para grego antigo? Caraca, né? Bom, além disso, os livros somados todos venderam mais de 450 milhões de cópias pelo mundo. Caraca. E fizeram a Rowling ser a primeira pessoa no mundo a ficar bilionária escrevendo livros. Agatha Christie chorou. Coitada da cara. Ela vendeu 4 bilhões de livros. Sacanagem isso. Não, na verdade, se você parar pra pensar, ela não ficou bilionária apenas com livros, né? Ela ficou bilionária com a obra. Mas é derivado de livro. Querendo ou não, ela ficou bilionária. Ela ficou bilionária por causa dos livros que ela escreveu. Sim. Ok, claro que tem a questão dos direitos e tudo mais. Exato, mas se tu for ver, os direitos do filme, ela vendeu por 1 milhão de libras, se eu não me engano. Lá em 98, 97. Que na época era bastante grana, cara. Sim. Mas assim, a Rowling, eu não sei se ela ainda tá... mas ela era, até pouco tempo atrás, a mulher mais rica da Grã-Bretanha. Ela superava até mesmo a Rainha Elizabeth II. Só pra você ter uma noção. Ela não ficava em segundo? Não, da Grã-Bretanha. Tô falando da Grã-Bretanha. Então, ela só não perdia pra Rainha, não era um negócio assim? Não, não. Ela ultrapassou a Rainha. Ela ficou em segundo lugar como mulher mais rica do entretenimento, perdendo só pra Oprah. Ela ficou na frente, por exemplo, da Madonna, da Gisele Bündchen. Só que eu não sei se ela tá sendo considerada, porque como ela doa muito dinheiro pra instituições... então, ela foi, segundo a notícia que eu acabei de ver do ano de 2010, ela foi, em 2010, considerada a eleita, né, a mulher mais influente e rica da Grã-Bretanha. Olha. Junto com o Daniel Radcliffe, mais rico que os príncipes. O Daniel Radcliffe, se eu não me engano, ele tá na lista lá dos jovens atores mais ricos e coisas desse tipo, totalmente, né? Totalmente injusto, mas beleza. Não, mas a Rowling, assim, o que eu acho impressionante é que... Eu não sei se vocês lembram, ou se vocês pegaram essa fase, assim, quando eu falo vocês, eu tô falando público em geral e não só não, a gente, gente tá a gente esquece. Ou tá? Vocês ouvintes. Vocês lembram como é que era o frenesi pra um lançamento de um próximo livro? Vixe, com certeza. Então era terrível. Aliás, a minha frustração foi nunca ter ido numa livraria no dia do lançamento, sabe? A minha mãe não deixava, porque eu era nova e era difícil, porque eu não moro em Porto Alegre, então essas coisas só tinha em Porto Alegre, não tinha no interior. Eu tinha esse problema também. E imagina então ainda mais as pessoas, aqueles que queriam ir, e a mãe falava, não, vai ter bruxa lá. Vai ter bruxa. Então, assim, eles chegaram, se eu não me engano, eu não lembro qual foi o livro, eu acho que foi o 6 ou o 5, porque do primeiro ao quarto livro, ainda não existia essa, o que a gente pode chamar dos Pottermaníacos. O fandom. Eu concordo. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro foram lançados juntos aqui, não foi? Eu digo isso porque é o seguinte, não tinha ainda lançado o filme. Tu tinha uma base de fãs grande, mas ela só ficou desse jeito absurda depois que lançaram exatamente os filmes. Era mínima comparado ao que é atualmente, e só foi ficar assim. Sim, por causa dos filmes. O filme que foi a grande divulgação. Mas assim, os livros já eram muito famosos, só que depois do filme, estourou muito, porque daí quem não conhecia a história passou a saber que existia um livro e começou a correr atrás do livro. Então, se eu não me engano, foi em 2003, com o lançamento do quinto livro, que teve um ápice, assim, de gente que ia à meia-noite. Sabe o que é? Tu ia à meia-noite pra uma editora pra lançamento de um livro. Se tu for parar pra pensar, isso é muito absurdo. Isso. Quantos livros fizeram esse tipo de coisa? Foi o primeiro. Ainda mais pra crianças e adolescentes. Sério, assim, não existe. E talvez agora, com essa coisa aí, tudo que veio depois foi com a abertura que Harry Potter teve. Ele que fez essa abertura de portas pra esse universo. Eu, particularmente, não lembro de, depois disso, nenhum livro ter feito algo assim. Talvez Crepúsculo, não, não, mas assim, certeza. De fazer, talvez Crepúsculo, eu não lembro como é que era o lançamento dos livros aqui. Mas, por exemplo, Game of Thrones não consegue fazer de lotar gente meia-noite e fazer filas. Talvez, mas você não vê por aí. Não é uma coisa que aqui, sabe? Bem, eu nunca ouvi falar, pelo menos, a gente nunca vê. Aí é que tá, eles lançaram ano passado o quinto livro, eu também não lembro de ter algo, não como Harry Potter, pode ser até que tenha tido, realmente, tipo, as pessoas foram na editora, no lançamento, mas não é a mesma coisa. Não. Eu lembro de ver cenas, porque saía daí nos noticiários, eu lembro que lançavam na Inglaterra e tu via aquelas crianças já com um livro gigantesco Sim. na mão lendo. Assim, tipo, sentada no chão da livraria, entendeu? É uma coisa, é um fenômeno, que nem eu falei no início, é um fenômeno da cultura pop atual. Ele influenciou sim uma geração que é a nossa geração, a minha. Eu sou totalmente influenciada por Harry Potter, entendeu? Eu cresci com Harry Potter. Também. A minha adolescência inteira foi com Harry Potter. O Harry Potter, eu encaixo ele naquilo que talvez eu falei que é parecido com o Pokémon. Ele chegou na hora certa, pegou o público correto e essa foi a fórmula de sucesso dele. Quer dizer, ele era bem escrito, ele era um livro bom, imaginando em forma de roteiro, de escrita, que conseguiu cativar tanto o público-alvo, que eram as crianças, quanto até os pais das crianças, os adultos, Sim. os adolescentes. Ele conseguiu pegar todo mundo de uma forma inacreditável. Minha mãe lia Harry Potter. Ela começou lendo pra mim e lendo junto. A minha mãe terminou de ler os livros de Harry Potter há um mês atrás. Ela, tipo, leu desde o primeiro. Infelizmente, não tenho todos os livros. Preciso resolver isso. Eu tenho duas vezes. Todo. É aí que... Rica. Não, não é rica. Eu comprei a segunda edição foi com promoção da Submarino, mas é que roubaram os meus livros, o meu primeiro. Do 1 ao 4, tá com uma prima minha. E ela, mas ela tá, tipo, há uns 3, 4 anos e nunca me devolveu Virou os livros. Virou calça daí, de eu tava mesa. Sem... Nossa senhora! Mas enfim, a minha mãe terminou de ler o último livro agora. E cara, agora, depois de tanto tempo de passar aquele hype do lançamento, você vê que as pessoas ainda fascina pessoas de todas as faixas de idade. E poxa vida, é uma coisa pra poucos. Eu fui introduzido ao mundo da fantasia literária por Harry Potter. Também. Eu também. Eu não lia como a feira, eu tinha também, eu gostava muito da série Vagalume, esse tipo de coisa. Mas assim, a literatura fantástica, essa coisa de mundos e de seres diferentes, foi com Harry Potter. Na época eu lembro que era uma coisa que explodia minha cabeça, assim. Eu achava demais aquelas possibilidades e um mundo inteiro novo pra você desvendar no livro, né? E, ô cabeça, era aquela coisa de tu, pô, será que tem um bruxo aqui do meu lado, mas Exatamente. Ele tá se disfarçando? E você Sim. começa a pensar fora do livro, quer dizer, porque o livro ele tem, ok, ele tem a linha que ele segue, mas você começa a pensar fora, você fala, mas cara, naquele lugar que ele comentou, e se acontecesse aquilo? Mas como será que funciona esse tipo de coisa nesse mundo? Quer dizer, ela construiu um mundo em que você queria, além de ouvir sobre aquele, você queria estar ali e desvendar aquele mundo. Você queria entender o que estava acontecendo ali. O que eu acho legal do mundo dela, que ela criou, que é um mundo, sim, fantástico, de fantasia, mas, ao mesmo tempo, é um mundo que tu consegue acreditar que ele podia estar acontecendo aqui junto. Porque ela intercala o nosso com eles, né? É um mundo que podia estar aqui, porque pode ser que tenha um bruxo ali no meu colégio que eu não conheço, entendeu? Sim. Não sei. Pode ser que o cara lá, o que trabalha no governo, seja um bruxo. Por quê? Não tem como saber. Vai que ele usa um feitiço e eu só sou uma ignorante também, que não sei. Ela criou um mundo fantástico, mas que ao mesmo tempo é um mundo que pode acontecer. É diferente de tu ler uma literatura como Tolkien. Tu pega Senhor dos Anéis, que é um mundo totalmente diferente, ou tu pega o Martin, que é um mundo totalmente diferente do nosso, e que tu sabe que aquilo é muito separado. Harry Potter não, e eu acho que isso que encantou as Exatamente. Crianças, porque tu sempre Com tinha certeza. Esse pensamento, ah, eu posso a qualquer momento receber a minha carta e ir pra Hogwarts, vai que eu sou uma bruxa e não sei. É. Vai que tudo tá escondido. Além de ser um personagem facilmente, você se identifica, pode ser tanto como você, a gente falou, pode ser com o Harry, de você, sei lá, porque o Harry, ele mostra uma coisa pra você, que você pode ser uma pessoa, vou usar a palavra medíocre, mas não no sentido pejorativo mesmo, mas no sentido de mediano, no nosso mundo, mas por outro lado, você ser o escolhido, você ser o cara de algum lugar, entendeu? Porque ele é um cara ok, ele é, ele tem uma vida ok, a família aqui não gosta muito dele, ele é meio de lado, mas quando ele descobre... Coitado, não gosta muito. É, tipo... Aí ele se descobre um mago num mundo onde ele é mega famoso, onde ele é super poderoso, né? Onde ele é rico, ele tem condições... Rico. Não, não é que ele é rico. Ele, por exemplo, ele não é que nem o Draco Malfoy, por exemplo. Ah, sim. Tanto que ele queria comprar a Firebolt lá e ele não podia porque ele tinha que pensar nos estudos dele. Sim, sim. Se ele fosse rico, ele poderia comprar sem se preocupar em, eu tô gastando dinheiro pros meus estudos e... Enfim. Então, quer dizer, então você acaba se identificando. Você fala, cara, esse cara pode ser eu. Qual é a diferença do Harry do mundo real pra minha pessoa? Nenhuma. Nenhuma. Então você acredita nessa possibilidade e você acaba se afeiçoando a esse personagem, que ele é tão parecido desse ponto com você, de ser um cara comum, né? Um cara mediano. E ele se descobre um grande mago e ele tem as aventuras dele, ele é heróico. É é aquela forma que a gente vê, que é o cara fracassado, né? Que ele faz a jornada do herói. Ele tem totalmente a jornada do herói, com exato. Certeza. E isso chama, sempre chama o público, principalmente infanto juvenil, essa época, né? E ele acabou conquistando isso e outros, né? Os pais que liam para os filhos, como era, por exemplo, o caso da minha mãe, que lia pra mim, né? Porque eu tinha 8 anos na época. Não sei se isso é um ponto bom ou um ponto ruim, mas assim, Harry Potter, ele entrou naquela faixa de popularidade que, mesmo que você não fosse muito fã, você tinha a obrigação, entre aspas, social de conhecer e absorver aquele conteúdo. Por isso que eu disse no início, se você não sabe o Harry Potter, é porque ou você estava em coma ou foi abduzido nesses últimos 15, 16 anos. Exatamente. Sim. Todo mundo conhecia. Minha avó sabia o que era. Lógico, ela não leu, mas ela sabia o que era. Todo mundo tinha a obrigação, vamos dizer assim, social de saber o que era, principalmente os jovens. Na verdade, por causa dessa história, você até me lembra, a minha irmã começou a ler por causa disso. Na época, eu tinha uma amiga de escola e assim, a gente engolia os livros, a gente pegava a revista, a gente via coisa na internet, a gente, sabe, a gente tava naquele hype, eu tinha lá meus 12 anos. E assim, e a minha irmã sobrava. Ela não tinha assunto com a gente. Aí chegou uma hora que ela perdeu a paciência e resolveu ler pra saber do que a gente tava falando. Hoje ela lê mais que eu. Só que, tipo, ela também foi. Mostra o impacto que tem. As pessoas leem porque os amigos estão lendo, e porque os amigos estão lendo, elas vão. Vai, tipo, expandindo o grupo. Wingardium Leviosa. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os filmes, tá? Que eu já aviso de cara que eu desprezo. Só filmão. Olha que assim, ela nem odeia, ela despreza. É o sentimento mais baixo que existe. Só pra começar, eu só preciso avisar que eu desprezo. Mas vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas interessantes pra falar assim do filme, querendo ou não, né? É que nem a gente disse antes, é a maior franquia ainda hoje do cinema, de número de bilheteria, de gente que foi ver e tudo mais. Então, ele é importante na história do cinema. Com certeza. Logo após, pouco depois do lançamento, em 1997, David Heyman conheceu Harry Potter e a Pedra Filosofal, o livro. E aí ele entrou em contato com a Warner Brothers em 98 para comprar os direitos de filmagem, que, como a Fer já tinha comentado, foi mais ou menos 1 milhão de libras na época, né? O legal disso, cabeça, é que Harry Potter na época não fazia ainda tanto sucesso. Exatamente, a gente tava em 98. Não, e ele descobriu Harry Potter e ele imaginou uma série já em 97. Foi isso, logo que lançou então, o primeiro porque livro, porque o segundo entendeu? É de 98, né? Isso. Então ele só tinha visto o primeiro, ele achou que aquilo poderia, sim, ter potencial para um filme, e ela vendeu, sim, os direitos, porque 1 milhão de libras naquela época deve ser dinheiro pra caramba pra ela. Hoje nem tanto. Hoje é troco, né? Troco de pão. Uma exigência dela com relação aos filmes é que os atores fossem britânicos, né? Pra, talvez pra manter a caracterização que ela tinha imaginado. E o primeiro ator escalado foi Ock, a coruja aí de vigília. Imagino como que devia ser a seleção, né? Do cast de corujas. Ok. Não, mas eles tinham um casting gigante de corujas, sim, né? Olha a quantidade de corujas que só tinha. Nas primeiras cenas tem uma porrada de corujas, todas bonitinhas, paradinhas. O Robbie Coltrane foi o primeiro ator a ser realmente contratado, pessoa, né? Porque ela comentou que o cara era igualzinho o Rubio Hagrid da cabeça dela, como ela tinha imaginado. Realmente, pelo menos eu nunca consegui imaginar ele diferente. É. Eu não consigo. Excuse me. Who are you? Rubius Hagrid. Keeper of keys and grounds at Hogwarts. Ah, estima-se que mais de 60 mil crianças foram testadas antes de escolherem o Daniel Radcliffe. Não, agora vem a minha indignação. Sério, eles testaram 60 mil crianças e a melhor delas foi o Daniel Radcliffe. Pra você ver. Tava fraco na época. Sério? Antes de a Rowling ter determinado que eram atores britânicos, estavam cotando Haley Joel Osment pra fazer. Eu acho que talvez fosse uma ideia melhor. Até o Ryan Reynolds ficava melhor no papel. Não, aí você já tá forçando a barra, cara. Pelo amor de Deus, Ryan Reynolds não, né? Não, assim, sério, assim, eu fico chocada. 60 mil crianças e a melhor delas foi o Daniel Radcliffe. Eu não, lembro não que na ser. Época saiu uma revista de cinema que comentava sobre esse casting todo. Mas assim, uma coisa que a gente tem que acordar que eles falavam na época que ele, o Daniel Radcliffe, ele era mesmo muito fã dos livros e da obra. Tanto que falam que quando ele recebeu a notícia, ele chorou. Dos atores, assim, mirins, vamos dizer, ele e acho que o Tom Felton, se eu não me engano, eram os únicos que já tinham atuado antes também, dos que foram selecionados. Mas mesmo assim, cara, é que é difícil. Eu acho, eu entendo a produção, é muito difícil tu testar uma criança e tu saber como é que essa criança vai ser, né, de ator. E o Daniel Radcliffe, infelizmente, ele é muito fraco. Exato. Ele não se tornou um bom ator, assim. Pega, por exemplo, a Emma Watson, que ela começou fraquinha, mas ela estudou e ela melhorou como atriz. O Daniel Radcliffe, ele não tem expressão facial. Ele faz aquela mesma cara pra qualquer cena e qualquer coisa. Dessa vez eu vou ser um pouco advogada do diabo aqui. Ele pode não ser brilhante, mas que a gente tem que concordar que ele melhorou. Ele não é um ator, não é um bom ator, mas ele melhorou pra caramba. Mas tu vai, ele melhorou, mas não é nem tanto, né? Tu pega, por exemplo, a evolução que a Emma Watson, no início ela era fraquinha, bem fraquinha. Uhum. A Emma Watson teve uma evolução como atriz muito maior que a dele. Teve atores que já começaram muito sendo os personagens deles. Eu acho que os dois maiores exemplos. O Tom Felton, como Draco, ele... Sério, eu acho que é uma das melhores atuações... Não, são três, então. O Tom Felton como Draco, a atuação dele desde o começo foi muito boa. O Rupert Grint como Ronnie, acho que é uma das melhores atuações. O Rupert Grint, eu acho que ele se deu bem porque ele fez provavelmente ele mesmo. É. O Tom Felton tinha feito o teste pra fazer o Ronnie. E ele foi escalado pra fazer o Draco. E uma terceira atriz que vale a pena falar é da Ivana Lynch, que fez a Luna. A história dela é legal pelo seguinte. Ela mandou uma carta pra J.K. Rowling dizendo que ela ia perder o lançamento do quinto livro porque ela tava no hospital, internada por causa de uma... Porque ela, na época ela tinha anorexia. E a Rowling respondeu essa carta, dizendo que assim, se ela se esforçasse pra melhorar, talvez ela garantiria de que ela fosse. Ela fez isso, o hospital liberou pra ela ir no lançamento do livro e a Rowling mandou uma cópia autografada. E, aliás, o que ela falou foi o seguinte, que se ela melhorasse, ela ia poder fazer o teste pra Luna. E foi o que aconteceu. Ela fez o teste, ela passou como Luna Lovegood e assim... Ela conta a história dela, como o quão importante foi pra ela poder sair de um estado de doença. Pra pessoa, né? Pra ela pessoa. Sim, ela sempre foi, uma das, eu acho que entre todos os atores, a que era mais fã da série era ela. E, assim, ela fez, os brincos que a Luna usa, foi ela que fez. Ela, muita coisa do filme foi adaptada porque a atriz soube ter uma ideia do personagem muito melhor até do que os próprios diretores tinham. E, assim, ela fez o personagem, a Luna é a Ivana Lynch. Hello, Harry. Luna, how do you know where I was? Experts. Your head's full of them. Sabe, vou dar um exemplo, cara. O ator, se eu não me engano, ele é sobrinho do Ralph Fiennes, que fez o Voldemort de 11 anos. Aquela criança me deu medo. Realmente. Aquela criança conseguiu interpretar bem. E por isso que às vezes eu fico triste. Sério que com 60 mil crianças, a melhor que elas encontraram foi o Daniel Radcliffe? É, tipo, existe tanta criança talentosa no mundo. E assim, existem provas de que existem muitas crianças talentosas. Uhum. Eu não consigo conceber. Assim, desculpa, eu não respeito. É mentira, eu não respeito. Considero o Daniel Radcliffe um bom ator. Porque eu sei que tem muito fã retardado aí de Harry Potter, que são os fãs que mais irritam. Que acham o Daniel Radcliffe um bom ator e que, é Daniel Radcliffe. Mas ele não é, gente, pelo amor de Deus, ele é péssimo. Assim, ele pra mim é a frustração da minha infância. A coisa mais triste é saber que ele vai ser Harry Potter ad eterno, entendeu? Até lançarem uma nova versão. É o que eu falo, é o problema do Lego. Ele sempre vai ser o Orlando Bloom, pra sempre. Não, mas o Orlando Bloom ainda é melhor que concordo, ele. Concordo. E querendo ou não, o Legolas não é o personagem principal do Senhor dos Anéis. O Harry é. É. Eu me indigno quando tem gente que olha pro Daniel Cliff e diz que ele é o Harry Potter. Não, ele não é o Harry Potter. Pra mim, ele não é. No meu coração, ele não é o Harry Potter. Thought you ought to know. Mas outra coisa que eu acho interessante, o Richard Harris, que foi o ator que fez o primeiro Dumbledore, ele só aceitou o papel de alvo Dumbledore porque o neto dele de 11 anos tinha dito que se ele não fosse o Dumbledore, ele nunca mais ia falar com ele na vida. De novo, Harry Potter é serious business, gente. Ele foi chantageado pra criança. Porra, de 11 anos! Já pensou o que é tu ser fã de uma série e o teu avô tem a possibilidade de fazer um personagem dessa série? Nossa, aí sim. Já pensou? E não um personagem, mas sim o personagem, Dumbledore. Alvo fucking Dumbledore. É, isso é verdade. Assim, eu se fosse essa criança também teria feito a mesma coisa. Com certeza. Coisa. É difícil mensurar os Dumbledores, mas ele acho que talvez seja o que eu gosto mais. Eu acho que talvez o Richard Harris, ele não teria tido condições físicas sim. de fazer os filmes em sequência. É, assim, porque o Dumbledore, ele se tornou um pouco mais ativo nos outros filmes e aí talvez ele não tivesse conseguido fazer. Ao mesmo tempo, cara, o Michael Gambon, que foi o ator que substituiu ele, tava loucaço, né, no filme. Chapadão. No quarto filme, cara, loucaço, assim, tipo... Piradão. Pra mim, aquele Dumbledore tava meio estranho. Pra mim, o Dumbledore, assim, como eu sempre imaginei, era o Dumbledore do Richard Harris. Sendo honesta, o Dumbledore que eu sempre imaginei era o Gandalf. Não era nenhum dos dois. Ô, Fer, você tem que deixar na postagem o gif dele dançando. Cara, aquilo é muito maluco. Ele tava muito maluco, cara. Até uma coisa, uma característica do elenco de Harry Potter é que a maior parte dos atores, eles têm carreiras muito consolidadas, principalmente no teatro inglês. A Maggie Smith é uma musa da dramaturgia inglesa. Fez diversos filmes, peças, séries... Ela tá fazendo uma série agora, ou tava fazendo. Ela é uma gigante. Disso não tem nem o que falar. Os atores adultos, eu acho que, assim, não teve um ator muito ruim, assim, não. né? Que eu lembre. Não, não. Porque eles pegaram um casting muito forte. Pegaram. Pra se for ver. Tem a Meg Smith. Pô, Gary Oldman, cara. Helena Bonham Carter. O Alan Rickman tem melhor atuação do filme. Cara, Severo Snape, o pessoal que se apaixonou pelo Severo Snape foi muito mais justamente por causa do filme, da atuação do Alan Rickman. Do que talvez pelo personagem em pelo si, livro. Né? É. O próprio Voldemort, né? O Rob Fiennes fez. A Helena Bonham Carter, que já foi citado aqui, dela não tenho nem o que falar, gente. Ela é a face da insanidade. Eu acho que você percebe o quanto que ela é legal numa cena do sétimo, foi do 7-1 ou do 7-2? Ela te convence que ela é a Hermione tentando se passar por Bellatrix. E, cara, acho que foi uma prova de talento que... Não, e ela, qualquer mulher louca, eu não consigo imaginar outra senão ser ela. Que ela não faz seja mulher ela. Louca como ninguém, assim, eu nunca vi. Não, olha. Nossa, todos os filmes que ela faz papel de louca é fantástico. Até os que ela não faz papel de louca, ela vai bem. O Curso do Rei, por exemplo. É, nossa, ela é demais. Mas, assim, e aquilo que eu vou falar um pouco é o seguinte. Tu tem, sim, um casting muito forte, que nem a gente falou. Tu tem atores muito bons. Tu tem uma produção visual, cara, que é fenomenal. Incrível. Eu, assim, eu ficava fascinada vendo como eles construíram aquele universo mágico, entendeu? Como eles construíram Hogwarts, Quadribol. Eu fiquei fascinada com isso. Só que, ainda assim, pra mim, a essência de Harry Potter não tava no cinema. Ah, sabe aquilo que, quando eu li o livro, eu senti aquele carinho. Não tava. Tu tinha lá efeito visual, aquelas cenas bonitas, assim, e tudo mais, bem trabalhado. Mas não sei se era o Daniel Radcliffe, que não me comoveu. Eu não sei se foi o roteiro em si que eles escreveram, que eles exploraram muito mais a ação do que determinadas características que tem ao longo da história do livro. Tanto de piadas mesmo que tem ao longo da história, quanto de histórias paralelas que eles não mostraram e que às vezes deixou a história meio limitada. Por exemplo, tu pega o terceiro filme, eu acho assim, o pessoal diz até que foi uma boa adaptação, mas se tu pega como história, ele deixou tanta ponta solta e tanta coisa mal feita. Por exemplo, ele não explica nada sobre o mapa do Maroto, sobre quem era quem. Sabe uma cena que pra mim é definitiva? Lembra? No 3 também. O Harry, ele vê no mapa do Maroto o Pedro Pettigrew. Cara, como assim? Não faz sentido. O Harry com a personalidade que ele tem, e aí mostra que eles não entendem. O Harry com a personalidade que ele tem, que a Rowling sempre escreveu dele, se ele visse o Pedro Pettigrew no mapa do Maroto, ele ia enlouquecer e ele ia ficar procurando e caçando pra descobrir por que ele viu o tal do Pedro Pettigrew que deveria estar morto no mapa do Maroto. Sim. E no filme não tem isso. Ele vê o Pedro Pettigrew, que conseguiu ali, mas daí pegaram o mapa dele, deu. Defeito é isso aí, de fábrica. Paciência, entendeu? É, realmente, isso eu colocaria, eu acho que o grande problema disso, é até uma coisa que está na pauta, é... Os diretores. São 7 filmes com 4 diretores diferentes. Então, o diretor, infelizmente, ele não consegue construir a linha dele de direção. Então, você pega o diretor do 1 e do 2, não é o do 3, que não é o do 4, que não é o do 5, 6 e 7. Então, flutua muito, tanto o ritmo do filme, qual a temática, a forma como ele é interpretado. Você pode ver que os filmes são muito diferentes entre si, mas ele não segue a evolução que o livro segue, entendeu? Talvez o que foi melhor foi o o último, na minha opinião, eu acho. Eu acho que os dois últimos, o 6 e o 7, parte 1 e 2, eu acho que foram isso. Os que mais ainda... Até porque foi o mesmo diretor e ele já conseguiu ter uma linha, eu acho que, de raciocínio melhor. Eu também colocaria o terceiro filme nessa lista. Eu gostei do trabalho do Alfonso Cuarón. Acho que ele acertou bem também. Mas ele ainda assim, ele é diferente. Ele é muito diferente do 1 e do 2 e nada a ver com o 4. Ainda é flutuante. Então, é que o... Aí é que tem umas propostas. Por exemplo, o 1 e o 2 foi o Chris Columbus que foi o diretor. E o Chris Columbus, ele é conhecido, por exemplo, por Esqueceram de Mim, tá? Ele é conhecido notoriamente por filmes infantis. E o ar do 1 e do 2, ele é esse ar infantil. Com certeza. Mas até o livro é assim, né? Tu tem esse ar infantil. Só que no livro, se tu vai lendo, a transição dele de criança pra adolescente e adulto, ela é sutil. A transição do 2 pro 3 é muito brutal. Do 2 do filme. Do filme 2 pro 3 é muito brutal. Agora tu pega o 3, ele é muito sombrio, por exemplo. Muito mais sombrio do que os outros. As cenas são mais escuras, entendeu? E a partir do terceiro, eles tentaram, que, tipo, não faz muito sentido, eles tentaram deixar a magia de fora das coisas. Isso é uma coisa que... Assim, por mais incrível que isso possa parecer, por exemplo, tu pega a capa da invisibilidade, sumiu. A capa da invisibilidade não aparece mais em quase nenhum momento. Sumiu. E no livro, o Harry usa a capa da invisibilidade a torto e direito, até porque a capa, no sétimo, ela é uma coisa importante. Sim. Eles começaram a tentar fazer um negócio meio realista e tirar um pouco da magia que tinha, o que eu não entendi, porque parece que se tiver magia é infantil. Não pode ficar adulto se tiver magia. Só que Harry Potter é um livro que fala de magia. Como é que vocês me tiram a magia? Não tem como. Sabe? A magia virou algo um pouco mais trivial do que é no livro. A magia no livro, ela é, apesar de eu particularmente queria, eu gostaria que ela fosse até mais explorada do que foi. Ela tem toda uma coisa de você ter que... toda hora eles explicam algumas coisas pra você de nome, de gestos. Eu gosto de pegar muito exemplo do filme 4. O filme 4, aquele começo, é magia pra todo lado. Você não sabe o que tá vindo, assim. É raio colorido. Raio colorido. Raio colorido. Não tem diferença nenhuma, sabe? É magiazinha. Que é uma coisa que o livro, ele não faz isso pra você. As magias, elas têm cada uma a sua opção, cada uma a sua forma de produto. No filme eles esqueceram, assim. É show, tá raio colorido, entendeu? E bola pra frente. E isso realmente é uma escolha de direção que pegou mais pra ação, realmente, pra coisa visual, do que realmente pra parte mágica, como a falou da coisa. Uma outra coisa que foi minha irritação profunda com esses fãs entre aspas, aqui eu tô fazendo aspas com as mãos, fãs de Harry Potter, é que até determinado momento da história eles ainda insistiam que o Harry e a Hermione iam ficar juntos. Ai, meu Deus. Porque a Warner, na hora de produzir os filmes, ela dava essa entender que os dois iam ficar juntos. Eles botavam os dois tanto em ceninhas. Cartaz. O cartaz era eles abraçados e o Rony no fundo, assim. Tipo, cara, o que tá acontecendo? Cara, isso me indignava tanto. Porque, cara, eu ficava assim, cara, vocês são burros. Desde o início da história, tu já consegue perceber, pelo menos a partir do terceiro livro, tu já consegue perceber que o Rony e a Hermione vão ficar juntos. Eu acho que o ápice disso é o filme 4. No filme 4, é absurdo. O Kiba tá até falando aqui enquanto é na cabana, antes da... que ele vai caçar o dragão, tem que pegar o ovo de dragão na primeira prova do torneio de bruxo, no baile, né, tudo assim, tá na cara, se assim, eles tentam forçar isso pra você, eu não sei por quê. Graças a Deus que a Rowling não cedeu. Ai... You complete Oswald Weasley. You show up here after weeks and you say hey. Eu tenho uma teoria própria de que o final foi influenciado principalmente por essa pressão de Hollywood. Como assim? Mas o quê? Como pra assim? Mim, então, gente, spoiler, tá? A gente já falou, mas de novo, spoiler. Eu acho que ela, eu acredito, ou pelo menos eu, pra mim seria mais coerente o Harry morrer, de verdade, morrer no final. Eu acho que essa seria o final ideal, entendeu? O sacrifício máximo, a questão do cara que realmente, toda a ideia de que um não pode ser o outro, ele tem que se sacrificar pra isso. O cinema não aceitaria isso de forma alguma. Não, os sim, fãs os não fãs também. Eu acredito que eu acho que ela gostaria de terminar assim, tanto que ela faz meio que falso isso, né? Assim, ele morreu, mas ele voltou. Mas assim, eu acredito que ela gostaria de fazer esse final, e eu acho que ela deve ter sofrido muita pressão de editor e do próprio cinema, o pessoal que queria fazer essas adaptações, pra não matar de vez. Porque isso ia ser muito pesado, vamos dizer assim. É que, querendo ou não, não é o livro do Martin, que o cara não tem problema, pode matar todo mundo, porque é um livro adulto. É um livro infanto-juvenil. Não, mas ainda assim, ela matou metade do cast. Ela matou tudo. Ela matou até a coruja, gente. Por que ela matou a coruja? Imagina o momento que ela matar a coruja. Saca? Não, olha, matar um dos gêmeos, ok. Não tem problema. Matar a coruja? Pô. Matar a coruja foi sacanagem. Não, mas olha, a cena, por exemplo, do Fred morrendo. Não, aquilo foi desnecessário, cara. Eu não entendi por que que ela matou o Fred. Assim, tipo, como assim? Ela acabou com os gêmeos Weasley. A partir do momento que acabou com os gêmeos Weasley, ela acabou com tudo. Tipo, tu matou a alegria do mundo, né? Com certeza, mas eu acho, na minha cabeça, o final ideal seria o Harry morrendo. Eu não sei, assim, eu acho que eu ia chorar muito com o Harry morrendo. E eu acho também que, eu não sei se foi pressão, eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que, apesar, talvez, ela de fato gostaria de matar o Harry, pode ser. Mas eu acho que ela escreveu um livro infantil e acho que ia ser muito cruel ela matar o Harry. Mas querendo ou não, Fer, o último livro, ele não era pra criança mais. Não era. Uma coisa que a gente tem que falar. Os livros acompanharam a faixa etária das pessoas que começaram a ler. Tipo, muitas pessoas começaram com 11 e terminaram com 17. Meu caso, eu comecei com 11 e terminei com 17. Eu acho que o público-alvo mesmo, era já adolescente, sabe? E eu acredito que não teria como você ter um final mais digno, eu acho, pra ele, do que isso, assim. Porque ele teria que se sacrificar realmente, depois de tudo que ele passou, pra trazer o fim pra isso, entendeu? Porque, querendo ou não, eles eram yin yang, né? Eles eram, tipo, luz e trevas. Eles eram quase um só, vamos dizer assim, né? Eles eram parecidos, mas ao mesmo tempo eles tinham algo diferente. Exatamente. Né? E um... é porque a história deles é parecida, mas tinha algo dentro de cada um que fazia com que eles fossem diferentes. E eles ainda, sim, assim, eles eram meio que metades, né? Assim, tinha toda a questão da... metades da laranja. Eu não queria essa referência, mas... tô brincando. Mas tinha a ideia de que um não pode existir. Não pode viver enquanto o outro sobreviver. É, então, eu... Mas aí é que tá, esse um não pode viver, pode necessariamente ser não o fato dele viver, de estar vivo, mas viver tranquilo, viver em paz também. Eu entendo também dessa forma. É, eu entendi essa da... Porque, por exemplo, o Harry não podia ter uma vida normal enquanto o Voldemort sobrevivesse. Sim, porque o Voldemort estava sobrevivendo, né? Ele não estava vivendo. Uhum. Então, eu também posso encarar dessa forma, que o Harry nunca poderia ter uma vida normal, e era o que, de fato, ele não tinha uma vida normal, ele só conseguiu ter isso depois que o Voldemort morreu, que é quando termina aquela cena dizendo, e Harry sabia que estava tudo bem, porque há 19 anos a sua cicatriz não doía mais, entendeu? E eu acho que talvez também seja nesse sentido, claro. Lógico. Que se ela tivesse tido a coragem, vai, de matar o Harry... Imagina ele morrendo como uma lenda e depois o final sendo escrito por algum deles, assim, tipo, contando como o mundo continuou depois daquilo. Puta, eu vejo como um final que eu gostaria mais, assim, né? Eu acho que foi muito mais, assim, nem tanto... Eu acho que nem foi pressão, eu acho que foi falta de coragem, uhum, da Rowling de matar ele, entendeu? Porra, Rowling, você matou a coruja, sério. Você matou a coruja, você matou o Dobby. Ah! Que o Dobby fez? Coitado do Dobby, ele só sofreu na história inteira. É. Coitado do Dobby. Dobby não quer matar Harry Potter. Dobby só quer feri-lo gravemente. Pretty much. Babbling, bumbling band of baboons. Mas acho que só pra fechar um pouco o filme, eu acho que já ficou bem claro que eu desprezo o filme. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de números, né? O primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi lançado em dezembro de 2001. Ele teve um orçamento de 125 milhões e uma arrecadação de 976,5 milhões de dólares. É coisa pra caralho. É muita coisa. Sim, é muito dinheiro. A Câmara Secreta, de 2002, teve um orçamento menor do que o primeiro filme. Teve aproximadamente 100 milhões de dólares de orçamento e uma arrecadação de 876,7 milhões. Que também aí... 100 milhões a menos a... Mas ainda assim, 8 vezes mais, né? Um lucro já absurdo. Não, absurdo. Harry Potter teve um lucro absurdo. Com certeza. Assim, é isso que vocês precisam entender. Fenômeno de uma geração. Com certeza. O Prisioneiro de Azkaban, de 2004, teve um orçamento de 130 milhões, maior que os anteriores, e só que teve uma arrecadação menor de praticamente 790 milhões de dólares. O Cálice de Fogo, de 2005, ele teve aí um orçamento de 150 milhões e uma arrecadação de 892,2 milhões. Bom, a Ordem da Fênix, ela foi lançada em 2007, teve um orçamento de também 150 milhões de dólares e uma arrecadação já subiu, né, 938 milhões de dólares. O Enigma do Príncipe, de 2009, teve um maior orçamento até então de 200 milhões e uma arrecadação de 929,4 milhões de dólares. Mas nos filmes aí a gente vai ter o último livro separado em dois filmes, que é o Relíquias da Morte, parte 1, de 2010, que teve orçamento de aproximadamente 150 milhões de libras, eu acho. Celibras. É. Por que isso é um cocô em dólar? É porque eu peguei do site, tá? Tá, assim. E teve aí uma arrecadação de 955 milhões de dólares. De dólares. De dólares. De dólares dessa vez, é porque a gente tá usando moedas diferentes pra vocês ficarem malucos. E Relíquias da Morte, parte 2 de 2011, teve aproximadamente 125 milhões de libras, eles até foram filmados juntos, se não me engano. Teve a arrecadação de 1,3 bilhão de dólares. É muito dinheiro. Que é o quarto maior bilheteria da história do cinema. Vendo os filmes do Harry Potter, eu acho muita sacanagem que você pega um filme como Forrest Gump, ele teve 677 milhões de arrecadação só. Quase metade do que teve o último filme de Harry Potter. É muito injusto. É complicado, né? Muito complicado. Mas é que aí que tá, Harry Potter é fenômeno. Querendo ou não, é muito complicado tu comparar quando tu tem algo nesse nível. Assim, por mais que o filme seja medíocre, cara, quem foi lá muito, é a pessoa, a galera que já era fã dos filmes, e depois daí vem essa geraçãozinha aí de fã dos filmes do Harry Potter, então... desprezo total pra essas pessoas. Não, eu desprezo totalmente pessoas que se dizem fãs de Harry Potter, mas só viram o filme. Potter Facts. Ah, não. Potter Facts. Cara, se tu se diz fã de Harry Potter e só viu o filme, tu não é fã de Harry Potter. Tu é um babaca. Olha aí. But you know, happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o universo que a Rowling criou, porque a gente não contou tanto a história de Harry Potter, porque, particularmente, eu acho que é meio desnecessário ficar contando a história. Assim, de verdade, eu acho que se tu nunca leu sobre isso, e eu acho que é difícil alguém que não saiba, pelo menos, a sinopse de Harry Potter. Então, não precisa ficar contando, porque o Harry teve a cicatriz, porque ele roubou a pedra filosofal, porque não sei o quê, porque ele abriu a câmera secreta, e ele ficou sendo acusado de que ele era o cara que estava petrificando as pessoas, porque ele achava que o Sirius Black era mal, e depois ele descobriu que ele não era mal. E que não sei o que, porque daí teve o caso de fogo, ele foi entrando no torneio de bruxa. Sério, eu não preciso ficar contando isso, de verdade. Eu acho que é interessante, que eu acho mais legal de Harry Potter, a gente falar desse universo que a Rowling criou, que é um universo muito legal. Sim. E é um universo que todo mundo, com certeza, uma vez na vida já se imaginou fazendo parte. Porque é muito fácil você se imaginar parte desse, porque ele é um universo que não nega o universo real. Ele pode estar acontecendo pelas nossas costas e a gente não sabe. Isso é legal pra caramba. Exatamente, exatamente. É isso que é o que torna o universo dela tão divertido e que enche as crianças ainda hoje de sonhos de que um dia receberão suas cartinhas de Hogwarts. Agora você pensa bem, porque o Harry, ele é um para-raio de merda, né? Tudo, tudo tá centralizado no cara, sério. Às vezes a gente pensa que é bom, mas ele é o para-raio de merda, assim, tudo. Não, mas a gente não vai ser o Harry Potter, a gente só quer entrar no mundo da magia. Exatamente, exatamente, a gente não quer ser o Harry Potter, a gente só tá querendo ser magos e estudar. Sim. De preferência ter uma vida tranquila, sem magos das trevas e pãs. Eu não quero nem ser amiga do Harry, porque até os amigos sofrem com isso. Então é melhor nem ser amiga dele. Ah, que é só... Eu só sei que eu quero aprender transfiguração e me transformar em corvo. Ia ser muito style. Eu queria jogar quadribol, cara. Entre todas as coisas do universo, quadribol é mais legal. Cara, se eu pudesse levitar o controle da televisão, pra mim, eu já tava muito feliz. Mas muito Tem feliz. Dois tipos de pessoas no mundo mesmo, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim. Agora, Mug, explica um pouquinho esse universo. Como é que é a relação dele, coisa assim. Bem, pra começo de conversa, é óbvio que vocês perceberam que é um universo que existem bruxos. Exato. Entretanto, eles vivem escondidos da população normal, né? Que seriam os trouxas, entre aspas. Nós somos trouxas, para definir. Não, quem disse? Eu sou uma... Só que não, né? É, tá bom, amor. Só eu sou que um não, bruxo, né? Você só não sabe. Imagina que, assim, a gente tem nossa parte de política, essas coisas, nós temos presidentes, governantes. Os bruxos também têm essa situação. Ele tem um próprio governo, próprias leis, próprias coisas que são proibidas, entre outras situações. Por exemplo, você como bruxo não pode falar para alguém não bruxo, um trouxa, que você é bruxo. A não ser que, por exemplo, como alguns casos onde o bruxo ele se casa com o trouxa, daí o trouxa acaba sabendo que ele é bruxo, mas de um modo geral, existe uma lei da magia lá, que se não me engano é em 1876, eu posso estar errada, eu não lembro as datas, foi decretado que os bruxos tinham que ficar escondidos. A partir de então, não podia mais se revelar, porque teve caças bruxas, teve um monte de coisa assim, e eles passaram a ficar escondidas. Bem, e fora isso, eles também têm seus próprios departamentos, que nem a gente, né? A gente tem hospital, eles também têm hospital, a gente tem banco, eles também têm banco, eles têm um puta banco foda, aliás. Com dragões, tem dragões. Com dragões, cara, que mítico. Eu não misturaria dragões e moedas de metal, não sei, não me parece. parece ser uma combinação legal, mas ok, não vou discutir. O legal é você imaginar que essa situação, por exemplo, é você tá andando no meio da rua. Imagina você tá na Paulista, onde você tem, tipo, um monte de gente indo e vindo. Aí, tipo, você não faz ideia, mas aquela pessoa à sua esquerda, diagonal superior de direita, né? What? Ela pode ser uma pessoa bruxa, entendeu? Se você tentou achar esse ponto cardeal e não encontrou, você não tem problema. É só um bug que tem, tá? Mas eu acho que vocês entenderam a base do que ele tentou dizer pra vocês. O que eu quis dizer é que os bruxos estão misturados com as pessoas normais, entendeu? Só que a gente não sabe. Então, muita coisa que a gente vê, por exemplo, até na televisão, são coisas, por exemplo, explodir um prédio. Puta, a gente não sabe. A gente pensa que é um incêndiozinho que aconteceu por causa que um idiota tacou fogo ali. Mas, na verdade, não. São coisas de bruxo, gente. Isso explicaria, tipo, muita coisa na vida. Muita coisa. Com certeza. Mas eu acho que isso que é o mais legal, né, do universo, é essa brincadeira que ela faz com o teu mundo. Tanto que tu pega em livro de Harry Potter, ela chega até a mencionar PlayStation. Foi, sim. Porque o Harry jogava PlayStation. O do primo dele. Entendeu? E eu acho que aquilo, né, eu, pelo menos, assim, eu passei muito tempo, nesses momentos que eu acompanhei Harry Potter, pensando, nossa, como seria legal estar neste mundo de magia. E fazer parte de Hogwarts, estudar em Hogwarts e ter amigos bruxos, sabe? É um negócio muito fascinante. É, porque ela cria um mundo pra você que é um mundo muito rico e um mundo muito divertido, vamos ser sinceros, assim, principalmente pra criança. Ele tem muitos atrativos, assim, ó. É um mundo que ele é muito... Até o xadrez é legal, pra você ter uma ideia. Até o xadrez fica mega divertido. E tudo é descrito com cores muito vivas, né? Tipo, tudo parece mais interessante, talvez pelo fato de ser... De o livro ser narrado do ponto de vista do Harry, que não tinha crescido com tudo aquilo. É tudo mais legal. Então, o Harry é a gente, né? O Harry é a nossa visão de pessoas que estão fora e que nunca viveram e que estão aprendendo as coisas. É, mas ele fala assim, uau, vassouras, uau, beco diagonal, uau, a comida de Hogwarts, que também eles descrevem no... Não, cara, dedos de mel, cara. Oh. O que deve ser dedos de mel? Eu queria ir pra dedos de mel. Só você, né, filho? Porque... Só você que queria. Velho, aquilo e as Onks, as duas... As duas coisas. Olha, uma coisa que eu acho que deve existir até mesmo, só que eles colocam isso no universo de Harry Potter, é aquela cerveja manteigada, né? Eu já vi uma receita. Mas assim, o Harry Potter, ele tem um universo bem amplo, né? Ela criou várias coisas. E eu acho que começar pelos locais. Em primeiro lugar, tu tem Hogwarts, que é a escola de magia. Sim. Tu tem o Beco Diagonal, que é como se fosse a rua de lojas dos bruxos. É 25 de maio de bruxos. Tu tem o Banco de Gringotts, que é o banco. Tu tem a Plataforma 9 3 quartos. Tu tem a Travessa do Tranco, que é o local que vende coisas das trevas. Tu tem Hogsmeade, que é o vilarejo que fica ao lado de Hogwarts. Uhum. Tu tem Azkaban, que é a prisão dos bruxos, que tem os dementadores. Que é o Alcatraz versão bruxo. Mas assim, agora, falando um pouquinho de Hogwarts, Hogwarts tem a sua história tradicional, né, que ela foi fundada pelos quatro maiores bruxos da história, que é Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw e Helga Hufflepuff. Eu nunca consigo falar. Ravenclaw. Enfim, eles fundaram Hogwarts e como cada um apreciava valores diferentes, assim, nos seus alunos, eles começaram a selecionar por casas, né? Por exemplo, o Gryffindor, ele curtia... Que gostava de pessoas que tinham coragem. A Ravenclaw queria pessoas que fossem extremamente inteligentes. O Slytherin, ele gostava de pessoas que fossem ambiciosas e tivessem desejo de poder. A Hufflepuff... Não. A Lufa-Lufa... É, melhor. Vamos desistir do inglês. A Lufa-Lufa, ela ficava com todo mundo porque ela não acreditava em distinção, né? Então... Era pegava o que restava. E assim, era sorobo. Tipo, foi fundado Hogwarts no imenso castelo e ao longo dos anos eles criaram o chapéu seletivo que era pra continuar a fazer essa seleção entre as casas e separar os novos estudantes. O que é muito legal, cara, sério. Imagina, tu tá num colégio, daí tu tem a tua casa onde tu participa de uma competição pra derrotar o outro aluno da outra casa. E imagina, Harry Potter fez eu querer estudar num internato, só digo isso. 10 pontos para a Grifinória. Eu lembro que, assim, quando eu tava na vibe de Harry Potter, eu queria achar, tipo, alguma coisa, tipo, que eu pudesse jogar com pessoas reais, assim, falar, tipo, puta, eu sou de Grifinória, puta, eu sou de Corvinal. Tipo, achar algum lugar, assim, de jogo web de que eu possa fazer essas coisas. Aí o Potter surgiu depois. Tinha os RPG. Não, tinha tinha, mas não era tão denso assim. E assim, dentro de Hogwarts, a gente tem diversas aulas, né? A gente tem defesa contra as artes das trevas, a gente tem trato das criaturas mágicas, feitiços, adivinhação, poções, história da magia, que é a coisa mais chata. Se eu fosse professora, ia ser melhor. Eu quero ser professora de história da magia, porque eu vou ser melhor que o Beans. Mas tudo bem. Transfiguração! Então... Isso é uma coisa que eu queria que tivesse, assim, um livro só disso, que seriam das matérias que eles cursam. Porque isso é colocado pra você, mas querendo ou não, nunca vai ser o foco da história. E é um universo expandido tão bom você começar a imaginar. Nossa, principalmente você pega história, a história da magia, você com todas as coisas que eles... Porque eles vão te colocando vários personagens, mas que não... Tipo, históricos, né? E magos, principalmente nos jogos, eles aprofundam também. E eu queria muito que tivesse um material expandido de livro, de sei lá o que, que ela criasse falando dos feitiços, dos grandes magos, de quem criou as poções. Isso deve ser muito legal, porque é um universo assim, infinito. Sabe que seria legal um livro de Harry Potter? Como que Hogwarts foi fundida, assim? What? Foi fundida, assim. Tipo, fundida. Fundida. Porra, Mug. Hogwarts, uma história. Devia ter sido escrito. Eu concordo, Dri. Hogwarts, uma história, deveria ser escrito. Exato. Porque Hogwarts, uma história, deve ser o livro que a Hermione mais mencionou em Harry Vocês Potter. Vocês estão querendo Hogwarts, uma história? Agora tu pega, por exemplo, aquelas ideias de como teve a queima das bruxas, né? Que, os bruxos, na verdade, nem sentiam, porque eles deixavam o fogo gelado e tinha gente que gostava de ser pego só pra se divertir. Tanto que tinha uma mulher lá, uma bruxa, que se deixou ser pega, sei lá, 47 vezes pela Inquisição pra ser queimada na fogueira. Mas é realmente muito interessante. Ela conseguiu criar um universo que abrange todas as situações que a gente já teve até hoje. Assim, é muito interessante esse universo, que ela consegue fundir o nosso, aí sim é fundido, o nosso com o mágico, entendeu? Porque eles funcionam muito bem juntos, faz sentido. Aliás, uma coisa, por exemplo, a grande batalha do Dumbledore com o Grindelwald, que o Grindelwald, se eu não me engano, ele era... Não sei se ele era alemão, não sei o que que ele era, mas a grande batalha onde o Dumbledore derrotou o Grindelwald ocorreu em 1945. E o Grindelwald, ele era uma pessoa que tinha as ideias de uma raça pura. E aí, é lógico que a gente tá falando da Copa do Mundo, é lógico. Sim. Ai, não. Mas ela traz isso pra você, se você quiser entender assim, você... Ela não, é assim, é lógico que é uma crítica, vamos colocar entre aspas, né? Não é a única. Não é, não. O nome do Salazar Slytherin também, provavelmente ele veio do Antônio Salazar, que era um ditador que governou Portugal até acho que a década de 70. Sim. Portugal teve uma guerra civil, era um ditador fascista com delírios de racismo também. Eu não conheço muito da história. A questão do racismo é muito presente ao longo do livro. Tu pega o sangue ruim, né? Pô, o sangue ruim é a máxima do racismo. É, o cara, porque ele não tem sangue puro, ele não é bruxo, de fato, ele nasceu trouxa, então ele é um sangue ruim. É, e tem toda a questão, principalmente da Hermione, que ela tem essa coisa dela ser a nerd, dela ser a CDF, mas na verdade... Dela ser sangue ruim. Não, na verdade, é a ideia dela querer provar que ela consegue ser tão boa e até melhor do que os outros, não sendo sangue puro, né? Porque ela é híbrida, sei lá como é que... Ela é sangue ruim total. O Harry, ele é mestiço, porque a mãe dele é trouxa, né? Nasceu trouxa, e o pai dele é bruxo puro. Mas a Hermione, ela é nascida trouxa. Só que, assim, tem no sexto livro, se tu pega o Slughorn, né, que é o novo professor de poções, ele fala: nossa, ela é tão brilhante mesmo sendo trouxa, né? Quer dizer, as pessoas ainda duvidam da capacidade da pessoa só porque ela é trouxa. E ela é sim a melhor aluna de Hogwarts. De novo, a gente pode fazer aí uma ligação com vários tipos, como, por exemplo, a gente pode falar do machismo, a gente pode falar do preconceito contra o negro, são todos tipo assim, é uma diferença, a gente pode falar genética, que no fim não muda em nada. Ela prova pra você que não muda em nada, tanto que ela é a melhor aluna, mas ela não é sangue puro. Daí, qual é a diferença? No fim, nenhuma. Entendeu? Mas isso é um paradigma que tá imposto tanto na nossa sociedade quanto na sociedade deles, né? Aliás, que culmina no sétimo livro a tu ter toda aquela perseguição contra trouxas, né? Contra os nascidos trouxas. É uma perseguição absurda de tu ter que se cadastrar no Ministério da Magia, entre coisas assim, que é bem típico do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial com os judeus. E além de tudo, de tu pegar um regime ditatorial, onde, por exemplo, tu nunca sabe exatamente em quem tu pode confiar. Quem são os teus amigos? Quem é que vai te denunciar? Quem é que vai te entregar ali pro Voldemort? Tu confia 100% em todo mundo que tá ao teu redor? Isso é um clima de guerra total, entendeu? entendeu? Nem no Dumbledore, que era o vovô bonzinho, você pode confiar? O cara vai foder você depois? Mas é legal realmente que a Hermione, ela tem esse negócio do orgulho, né? Ela fala altas vezes, sou sangue ruim com muito orgulho, né? Porque não faz ela pior, né? Ela sabe disso. É, exatamente, não faz ela pior. Ela tem essa pegada de querer mostrar que todos são iguais. Tem até o Dumbledore que fala, né? Acho que... Ah, não, é o Sirius, se eu não me engano, que fala. Tu julga um homem da forma como ele trata os inferiores e não os seus iguais, né? Exato. Então, é exatamente isso. Tu nunca pode julgar uma pessoa da forma como ela tá tratando quem é igual a ela. Tem que julgar como ela trata quem, em teoria, é inferior. Sim. A ela, né? Seja por classe social, por algum problema, ou, que nem no caso, quando eles estavam falando sobre isso, era por causa dos elfos domésticos, né? Outra referência, né? Então, é fantástico. Eu não sei, não tenho o que falar. Não, depois ele explica toda essa questão dela ligada nessa coisa do... Fale. Dela querer libertar os elfos, é logicamente que tem a ver com o fato dela se sentindo uma minoria também, né? Além, logicamente, dela respeitar, ela tava querendo ou não naquele grupo que é discriminado simplesmente porque é diferente, porque é considerado inferior, né? Não, e eles são tratados como escravos. Eles são escravos. É diferente, porque é aquela escravidão, não é a escravidão que a gente, como que eu posso dizer, ela é uma escravidão aceita. A sociedade, no geral, aceita aquilo bem, entendeu? Diferente, tudo bem, tem os personagens que não aceitam, mas a população mágica, em geral, é ok com isso. Até pelo fato de que os próprios elfos, eles acham que aquilo é o que eles têm que fazer. É aceitação, eles, né? Eles acreditam que a função deles é serem servos. E o problema nem é o fato deles serem servos, e sim a forma como eles são tratados. Sim. Né? Tu pega, por exemplo, o Dobby, né? Que ele era o elfo doméstico dos Malfoy. Ele era tratado de uma forma muito absurda. E os Malfoy se ferraram por causa disso depois, pela forma como eles trataram. Uma coisa que mostrou que eu achei muito legal é que ele queria ser livre, mas não quer dizer que todos os elfos queriam. E muitos deles não sabiam lidar com a liberdade. A Winky mostra isso. Que a Winky não sabia, ela não conhecia outro mundo. Eu acho que uma das coisas mais brilhantes de Harry Potter é mostrar que muitas coisas foram mostradas de todos os lados, sabe? Que as coisas não são preto no branco. Que tem nuances. Eu acho que a Winky foi uma das personagens mais bem colocadas, porque mostra que nem todo mundo serve pra ser livre. Uhum. Acho que talvez essa não seja a melhor forma de colocar, mas que ela passou tanto tempo presa naquele sistema que ela não sabia viver de outro jeito. É, exatamente. Os negros tiveram esse problema na época. Eles não sabiam viver fora daquele universo, vamos colocar assim, que eles eram criados. Eles não sabiam viver por si próprios, né? E é a mesma situação. Não, é que tu imagina aquilo. Imagina que tu nasce numa situação onde tu é servo. Uhum. E a tua vida é aquilo. E no meio desse processo te liberta. Tu não conhece outra realidade. Como é que tu lida com essa nova realidade? Quer dizer, o fato deles acharem que tem que ser servos torna a servidão deles correta? Exato. Eu acho que é isso que a Hermione fica questionando as pessoas. Que nem o Rony, mas eles gostam, eles se sentem felizes. Tá, mas isso é certo? Não é certo. Não é o fato deles acharem que são felizes que torna a escravidão correta. Exato. Tu pode muito bem ensinar as pessoas a serem felizes sem ter a liberdade, mas... aquilo não vai ser de verdade, não é... não vai ser a essência, né? Uhum. Exatamente. Not my daughter, you bitch. Tem uma outra coisa que eu acho interessante, é que a gente pode avaliar a evolução dos livros de Harry Potter. A gente comentou, né, que os livros, eles foram crescendo junto com os leitores e com a idade do Harry, né, ele foi ficando mais velho e as histórias começaram a ser mais profundas. Tanto os questionamentos dele, quanto algumas questões de, até de acabar com a visão infantil que o Harry tem do mundo. Vou dar um exemplo. Até o meados do quinto livro, o Harry tinha na cabeça dele que o pai dele era a melhor pessoa do mundo. É, sim. E se tu for ver, a gente, quando, como criança e adolescente, a gente sempre tem a visão dos nossos pais como heróis. A gente dificilmente, nessa fase, vê os defeitos do pai. E no quinto livro, quando a Rowling mostra que o pai do Harry não era uma pessoa perfeita, que ele tinha muitos defeitos, que ele era arrogante, que ele era... Ele era um babaca. Ele era um babaca. Era um Mas, babaca. Gente, pensa bem. Uma coisa que também seria importante do Harry ter caído a ficha dele na hora, que provavelmente não aconteceu, mas que depois ele deve ter pensado, é que o pai dele tinha 15 anos, e o Harry, aos 15 anos, era um babaca também. Sinceramente, em termos de personalidade, a personalidade dele na Ordem da Fênix foi a pior de todas. Mas é diferente, Tri, é diferente. Não, eu concordo com isso, mas é diferente. É que nem o Harry fala, eu não fico enfeitiçando as pessoas pelas costas só pra me divertir. Era nesse sentido que o Harry ficou chocado, porque apesar, ok, ele tava passando por uma crise. E eu acho que isso foi interessante, porque a Rowling conseguiu mostrar as emoções humanas. Porque imagina a gente como adolescente, adolescente, tu passa por uma situação difícil. Sim. É. Tu vai reagir tranquilo? Não, nós somos adolescentes, nós somos revoltados. Óbvio que é chato. Eu me irritava vendo o Harry lá todo esquentadinho, mas a gente é assim, eu era assim. Faz parte da adolescência. Sim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Agora, a relação da descoberta do Harry em relação ao pai dele foi muito mais chocante pelo simples fato de que ele achava que o pai dele era um ser perfeito e ele descobriu que o pai dele era um babaca muito grande. Era um babaca no sentido de que ele não respeitava ninguém. Ele era até meio mau caráter, a gente pode colocar assim. Ele era assim. Mau caráter. Não, o pai dele era mau caráter. Sim. Do tipo de ficava enfeitiçando as pessoas só para ele se divertir. Porque, que nem ele fala, ele só enfeitiçou o Snape porque ele tava entediado. É, isso é verdade. Né? Entendeu? Eu acho que foi isso. E a gente, como criança e adolescente, quando a gente começa a perceber e enxergar os nossos pais, não como seres perfeitos, que é o que a gente normalmente tende a enxergar, mas sim como pessoas normais que têm seus defeitos, isso pra gente como adolescente é muito chocante. E a Rowling, ela podia muito bem ter deixado o Harry nesse mundo perfeito, mas ela não deixou o Harry no mundo perfeito. Uhum. Ela começou a mostrar que as coisas não eram tão preto e branco, não era todo mundo era bom ou mal. Mas isso foi ao longo, no primeiro e no segundo livro, no terceiro, as coisas ainda eram muito preto e branco. Exatamente. O Harry Potter, ele teve a evolução, ele não teve uma simples evolução, Fer. Ele teve uma evolução com o seu próprio público. Uhum. Porque o público começou a evoluir e crescer também. Sim, eu acho que isso é o mais legal de tudo. Ele cresceu junto com o público, a gente conseguiu se identificar mais com os personagens por causa disso, entendeu? E eles foram escritos, eu acho que você vê que até a forma de descrever, eles são, talvez é o fato de ser um livro muito focado no protagonista, que você vê os conhece ele, os pensamentos, os sentimentos dele o tempo todo, nada escondido de você. Eu achei muito legal o esforço que a Rowling fez de fazer com que a personalidade dele fosse coerente com a idade. Isso é legal. Uma coisa que eu sempre tenho uma ressalva, pelo menos a minha maior ressalva quando ela escreve, é que é o seguinte: ela soube trabalhar muito bem a maioria, ou a gente pode colocar aí 99% dos personagens e as personalidades, as evoluções, a forma como eles tratavam com as coisas. Eu tenho uma ressalva com relação ao Harry, porque assim, ele sempre foi um personagem muito bem escrito. Pelo menos pra mim, ele peca no ponto onde ele tem que assumir responsabilidade. Que eu acho que assim, ele aceitou muito fácil, apesar da crise de mimimi que ele tem, com o fato dele ser o escolhido. Eu não senti que ele teve o peso dessa responsabilidade, entendeu? Antes. Mas aí é que tá. Eu não sei, assim, pode ser que tenha sido fácil, mas eu acho que ele teve o seu período de preparação. Foram os 5 anos antes dele descobrir que ele sim, era escolhido. Sim, mas ainda assim, querendo ou não, até ali era uma preparação, mas não era, ele não sabia, era assim, era ok, aconteceu, mas no momento que ele descobre que ele tá tudo em cima das costas dele, eu acho que ele tem uma reação assim, ok. Eu não sei, é que eu pra mim, e eu acho que se eu não me engano, o próprio Harry menciona isso, que embora antes ele não conhecesse a profecia, ele já sentia, tinha pra ele aquele sentimento de que ele ia ser a pessoa que ia ter que lutar contra o Voldemort, e é uma coisa que o Dumbledore fala pra ele: tu acha que mesmo que tu não soubesse dessa profecia, tu ainda assim não ia querer lutar contra o Voldemort? Ignora a profecia, pensa em tudo o que aconteceu, pensa na morte dos teus pais, pensa na morte das pessoas que tu gosta, nas situações que o Voldemort criou. Tu acha que mesmo assim tu não ia, se não fosse a profecia, tu não ia lutar contra o Voldemort? E eu acho que é por isso que ele aceita fácil, porque ele entende que não foi a profecia que fez ele querer lutar contra o Voldemort, e sim a própria vontade dele. Não é o fato dele ser o escolhido. Ele era um moleque. Ele é um moleque, mas que passou por muito problema. Que desde os 11 anos... Que, tipo assim, ele não teve uma vida de príncipe. Ele teve uma vida sofrida, querendo ou não. E a partir do momento que tu sofre, por mais que tu seja criança, tu tem alguma dificuldade, tu amadurece mais rápido. Ele primeiro foi totalmente desprezado pela família, nunca teve, recebeu amor e carinho até os 11 anos. Isso é verdade. Ele, desde que entrou em Hogwarts, se ferrou. Ele só trai então, merda mas pra ele. Isso que eu senti, ele foi assim, ele foi meio que sobrevivendo a isso tudo. Ele foi indo, ele não sabia direito o que estava acontecendo, o que acontecia com ele. E aí, do nada, quando ele se toca, por mais que ele se prepare, poxa, ele tava enfrentando o cara que acabou com todo mundo. O destino dele ia ser enfrentar o maior, vamos dizer assim, o mago mais poderoso que existia na atualidade, depois que o Dumbledore morreu. E eu não senti que aquilo mexeu com ele. Sabe, eu não sei. Não, mexeu sim. Mas eu gostaria de uma coisa mais, uma negação da parte dele, entendeu? Ele falou, não, mas ele nunca se pergunta por que eu, entendeu? Eu acho que isso seria o mais humano da parte dele. Ele ter um momento de negação. Eu acho que eu ainda entendo o que tu quer, mas eu acho que pela construção do personagem e a história em si, esse tipo de questionamento não cabe. Porque, pra ele lutar contra o Voldemort não é obrigação, é a vontade dele, é o desejo dele por tudo que aconteceu. Porque pra ele, tanto que o desejo dele depois é de se tornar Auror, ele não consegue conceber um mundo onde o Voldemort exista. Por tudo que ele fez, não só pelos pais dele, não só por causa dele, mas por tudo. É justamente porque ele tem a síndrome do herói. Sim. Tanto que é uma coisa que falam. Dentro do livro, eles falam que o Harry tem a síndrome de herói. No quarto livro, lá, quando o Harry resgata a menina, a Gabriela, a irmã da Fleur, quando ele resgata a Gabriela, a Hermione ou o Rony fala, pá, tu com essa tua mania de bancar o herói, né? Ele tem isso, é uma característica dele como personagem. Por isso que eu acho que ele aceitou fácil, porque ele sabia, no fundo da alma dele, ele sabia que ia ser assim. Ele nunca ia conseguir viver tranquilo com um lugar onde existisse o Voldemort. A vontade dele, independente de profecia ou não, ia ser destruir o Voldemort. Óbvio, ele tinha 17 anos, mas, eu não sei, pra mim isso não me incomodou. Incomodou um pouco, lógico. É uma obra muito grande pra você falar mal disso, assim, falar, ah, você estragou a obra, não vou ler mais. Mas, assim, realmente foi uma coisa que eu senti um pouco de falta, talvez por outras coisas que eu tenha lido e que tenham tratado desse lado de forma diferente, entendeu? Eu senti um pouco dessa... É que, no fundo, é um livro infantil, a gente nunca pode esquecer disso. Nunca pode esquecer. Tem gente que tenta julgar como não livro infantil, mas... Agora, outra coisa que quebra a nossa crença, o Dumbledore. Cara, o Dumbledore, ele acaba com tudo. A Rowling já fez isso com o pai do Harry, não. Mas eu acho que o Dumbledore foi mais chocante. Eu não sei, mas eu acho que ela quis avisar a gente quando o Sirius morreu. Quando o Sirius morreu, ela falou, gente, nada de bom vai vir daqui pra frente. Tudo vai desmoronar. Eu não considero que o Dumbledore fez maldade, vamos dizer assim. Só que o que as pessoas têm que entender é que não existem pessoas perfeitas no mundo. E eu acho que talvez tenha sido isso essencialmente que a Rowling quis mostrar. O Dumbledore, ele era o maior mago do mundo e ninguém nega tudo que ele fez de bom no universo, no mundo, a defesa dele contra os trouxas e todas essas coisas assim. Isso é uma coisa que é inegável, mas isso não muda o fato de que ele era um ser humano e que ele já teve seu momento de fraqueza, ele já teve a sua ganância, ele teve uma época que ele achou que ele era o melhor do mundo e ele repensou e mudou. Agora, aquele lance do Harry ser engordado, né, como um porquinho, é cruel, mas se tu for avaliar, também é compreensível, né, a situação. E eu acho que, no fundo, o Dumbledore fez aquilo porque ele acreditava que o Harry ia sobreviver. Eu acho que ele tinha pista de que se o Harry tentasse matar o... Ele arriscou! Ele arriscou, mas ele era o maior bruxo de todos os tempos. Eu tenho certeza, até pela conversa que os dois têm naquele mundo imaginário de sonhos, que o Dumbledore, no fundo, ele sabia que o Harry não ia morrer. E por isso que ele não falou nada, porque se ele tivesse falado, ó, Harry, vai lá, se sacrifica, mas tu não vai morrer, o Harry não teria ido de coração se sacrificar. E se o Harry não fosse de coração se sacrificar, não ia dar certo. Eu acho que ele era bem intencionado, mas não sei, eu acho que... Não, foi filha pessoas... da putagem, foi filha da putagem. Podia ter dado uma dica, deixa escrito. Quando as pessoas têm muitas responsabilidades, sem querer justificar, mas elas são... Eu acho que elas perdem um pouco o senso de escrúpulo. Ele tinha em mente o bem maior, entendeu? Ele gostava do Harry, mas o bem maior vinha antes. Na posição dele, ele não poderia pensar diferente. Eu achei importante esse tipo de coisa, por mais que seja errado a gente pensar, ai, que raiva que dá do Dumbledore. Essa mudança de caráter, assim, não mudança de caráter, mas eu acho que uma nova visão de um personagem que a gente achava que já conhecia, eu acho que ele é definitivo pra mostrar como a Rowling, ela não quis que tudo fosse, ou é bom ou é ruim, ou é preto e é branco. Ela quis mostrar que o mundo tem cinzas, e a gente percebe isso só quando a gente vai ficando mais velho. A gente, quando criança, não percebe, a gente vai percebendo à medida que vai crescendo e vai conhecendo mais o mundo e as coisas, e a gente percebe que nem tudo é perfeito e que o fato de uma pessoa, às vezes, fazer algo errado não torna aquela pessoa completamente ruim. Nessa, eu acho que ela tenta te mostrar aquele personagem que ele sempre foi acolhedor, ele sempre foi, a gente pode dizer, até assim, paterno nesse ponto. Ele que você imaginava ser o incorruptível, né? O cara bom, aquele cara que você sempre podia confiar de que ele ia resolver tudo. E ele falhou e ele errou e ele acabou fazendo algo ruim. Porque ele é, como a Fer falou, ele é um ser humano e a gente precisava dessa virada, né? Ela desconstrói isso pra você. Se até o Dumbledore errou, fez coisas erradas, a gente pode pensar, poxa, acabou, né? Você fica meio sem chão nessa hora, você fala, cara, mas como assim até ele, né? Poxa, mas ele é o Dumbledore, poxa, ele é o velhinho bonzinho. E é isso que ela quer... quer mostrar pra você, né? You've been raising him like a pig for slaughter. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. Lily. first time. Always. Então, acho que Harry Potter é especial pra mim por um milhão de motivos. Primeiro de tudo, me apresentou amigos. Quando eu li, eu descobri uma coisa em comum com as pessoas sobre o qual dava pra conversar. Isso sempre ajuda quando você tem uma coisa em comum com uma pessoa pra você poder começar uma conversa. Tipo, os meus melhores amigos da época liam também. A gente, nossa, trocava ideia, a gente brincava, a gente, sabe, imitava cenas. A gente era uma parte importante da nossa vida. Segundo, o grande incentivo pra eu começar a escrever foi Harry Potter. Porque eu comecei meus 11, 12 anos, eu comecei a escrever no fanfic. Hoje eu leio isso, dá vontade de chorar, o quão ruim que é hoje. Mas, tipo, quando eu tinha 12 anos, era muito... Me sentia o máximo escrevendo, entendeu? Escrevendo e deixando outras pessoas lerem o que eu escrevia. Pensa bem, Dri, ainda é melhor do que o que o Mug escreve hoje. Tenho certeza. De olho fechado. De longe. Acho que pela primeira vez eu percebi o quanto que a ficção pode ser importante pra uma pessoa, entendeu? Porque ela leva você a conhecer outras coisas, a pesquisar, a aprender, a conhecer pessoas, a ter experiência. Porque, tipo, eu acho que ler Harry Potter é uma experiência intensa quando você lê pela primeira vez. Porque é uma escrita muito, muito completa. E você sente os sentimentos do, principalmente do Harry, já que é do ponto de vista dele, você sente de um jeito muito forte. E outros livros não tinham me dado essa sensação. E o fato de ele crescer junto comigo, nossa, eu lembro que quando saiu o sexto livro, tipo, ele saiu em inglês. Uma semana depois tinha a primeira tradução extraoficial. Eu baixei, eu li pelo computador, uma tradução porquíssima, horrível, mal feita pra caralho. Mas eu li junto com a minha irmã e, assim, a gente virava a noite lendo, entendeu? E debatendo teoria e trocando ideia. E, assim, foi uma fase muito divertida porque permitia isso pra gente, entendeu? Aguçava a curiosidade, esperar o próximo livro, criar conjectura sobre o que tava acontecendo. Eu acho que eu sempre vou dever a Harry Potter, acho que a experiência mais divertida em relação a uma história que eu já tive. Não tem nem o que falar. Então, pra concluir, o que representou pra mim mesmo foram anos divertidos. E quando terminou o último livro, teve aquela sensação de, nossa, acabou. Mas quando saiu o sétimo filme, o 7-2, que eu fui ver no cinema, mesmo que o filme não seja extraordinário, mas aí foi que a última coisa oficial relacionada a Harry Potter tinha saído. Eu chorei no cinema, sim, com os créditos, com outras cenas, não foi nem pelo filme, foi pelo fato de pensar assim, agora acabou. E foi aí que eu percebi o quanto que isso tinha sido importante pra mim. Então, acho que eu devo muito essa história, porque foi, me fez feliz por muito tempo e não tem nem o que falar. É isso. Alohomora! Eu tive um início um pouco diferente. A maioria de vocês, eu sou alguns anos mais novo, e eu não tinha capacidade, talvez intelectual, vou dizer, pra ler sozinho ou pra compreender de forma completa o livro. E isso me possibilitou, vamos dizer assim, uma das maiores experiências que eu tenho na minha vida, que foi a minha mãe lendo o Harry Potter, tanto pra mim quanto pro meu irmão. Maluco, que louco. Isso, tá. Não, tô surpreso com muito cabeça. Porque a minha mãe, ela sempre, ela leu, ela é uma leitora ávida também, assim, mais ou menos. Ela não tem o nível da Fer de leitura, porque a Fer é um pouco doente, ela tem uma patologia, precisa ser tratada com remédios. Que mal. Mas a minha mãe sempre gostou e ela sempre me incentivou a leitura. E eu lembro com muito carinho dessa época em que ela lia pra mim. Começou com Harry Potter, depois ela foi pro Desventuras em Série, né, porque tava sendo os primeiros, né, o primeiro, o segundo. E assim, o Harry Potter foi a minha porta de entrada, eu acho que, pro mundo de fantasia. Eu nunca tinha lido, pelo menos nada que me marcasse do gênero fantasia como foi o Harry Potter. Foi a primeira vez que aquele universo me prendeu de uma forma que eu queria saber mais sobre aquilo. Eu queria estar dentro daquele universo, eu queria a continuação daquilo sempre. Nada satisfazia a quantidade de informação que eu tinha. Eu sempre queria mais. Tudo, porque era tudo muito grande, era tudo muito bonito. Era simples, porque eu entendia bem, mas ele era complexo, vivo, ele era amplo. Então, quer dizer, poxa, tinha tanta coisa. Você fala, mas eu queria saber como tudo funcionava, as histórias dos magos, as magias, a história antes, eu queria saber a história dos pais do Harry, eu queria saber todo aquele relato. E eu acho que talvez foi uma das experiências literárias mais completas que eu tive até hoje nesse ponto. Porque ele, como a gente já falou mais de uma vez, ele é extremamente bem escrito e ele cresce com você. Então ele não fica desatualizado, ele fica chato, você fala, putz, mas isso é pra criança. Não, porque você entende que aquilo evolui com você. No começo tudo é bonito, tudo é belo, é quadribol. Daqui a pouco você tá vendo o Ministério da Magia, de coisa ali dentro, de gente se envolvendo. Cabeça, oi. Daqui a pouco tu tá vendo a coruja ser morte. Então, e daqui a pouco, são personagens morrendo que você tem a coruja, o Dobby, gente, sério, aquilo vai te pegando, porque aquilo já faz parte de você. Você Sim. não tá mais como espectador daquilo, você não tá só vendo aquilo acontecer, você faz parte daquilo, aqueles personagens, eles estão ligados a você porque você cresceu com eles. Você viu a evolução de todos eles à medida que você evoluía. E você queria estar cada vez mais naquele universo, assim. Eu não sou um leitor, como eu falei, eu não sou tão ávido, mas assim, são, pra mim, na minha lista, são poucas as pessoas que conseguiram fazer o que ela fez em termos de universo. Eu sei que o Tolkien conseguiu fazer isso quando ele criou o universo dele, que é um universo utilizado até hoje em N mídias, e tentam fazer o que ele fez até hoje. Eu acho que talvez aquele que criou um universo tão rico e que conseguisse pegar tão bem o público foi a Rowling, assim. Eu respeito demais outros escritores, mas pra mim, no ponto de literatura fantástica, ela é sem igual, principalmente pra minha faixa etária, quer dizer, é o livro certo na hora certa. Eu acho que, assim, é incomparável. Bem, eu queria falar uma coisa sobre Harry Potter, que é o seguinte. Cara, eu não sei vocês, mas eu acho que a grande maioria daqui tem, mas eu tenho uma irmã. Vocês devem ter irmãos, essas coisas. E, cara, na boa, eu e minha irmã, a gente tem, assim, um vínculo fraternal muito grande. Só que a gente sempre teve a seguinte situação. Minha irmã adorava me maltratar. Uma coisa que, assim, sempre juntou muito, muito, muito, muito eu e minha irmã foram livros. E principalmente Harry Potter, eu acho. A gente chegava ao ponto, por exemplo, de varar a noite, eu e ela, lendo o livro. A gente, assim, pegava, cada um lia, tipo, 3 capítulos, passava o livro pro outro, e o outro lia 3 capítulos, passava o livro pro outro, e ia. Eu era egoísta e nunca ia ficar dividindo o livro com meu irmão. Eu lia tudo depois, ele que fosse ler. Ah, não, ficar lendo 3 capítulos e ter que esperar ele ler 3 capítulos do jeito que ele é lerdo pra leitura, tá bem Como capaz. Eu disse, a gente tinha uma coisa bem fraternal, a gente tinha essa... Não, mas eu e meu irmão, a gente também é, mas eu não, porra, eu quero ler. Ficar deixando ele ler, ele vai levar 3 anos pra ler 3 capítulos. Então, como capítulos. Você disse, cabeça é uma patologia. É uma patologia, é uma doença, necessita de tratamento terapêutico, psicológico e medicinal. Tá? Porque... Com certeza. Nossa senhora. Então, cara, na boa, eu conversava muito de Harry Potter com minha irmã, a gente chegava a pontos de ir atrás, puta, eu quero saber o que acontece, baixar coisas, livros em inglês na internet, coisas assim, e ficar especulando o que poderia acontecer, depois, por exemplo, como a gente varava a noite lendo, né, a gente perguntava se parou na mesma coisa, meu, o que será que vai acontecer, tipo, enquanto a gente tava, parte que assim, ainda não tinha terminado o livro, né, a gente fala, meu, o que será que vai acontecer aquilo, não sei o que, será que vai acontecer isso, não sei o que, e cara, eu acho que uma das melhores situações que eu lembro de universo meu com minha irmã tem a ver com Harry Potter, porque a gente se unia muito com Harry Potter, entendeu? Attention! Agora é o seguinte, gente, a gente pode tirar o fone e volta quando der 4 horas na nossa marcação. Então, é isso que eu ia dizer, vocês já acabaram, porque agora eu vou entrar no meu monólogo aqui. Eu vou colocar numa posição confortável. Eu vou pegar meu celular e ficar mexendo nele. Vai indo, Fer. Pode começar. Mas assim, eu ganhei o primeiro livro de Harry Potter no meu aniversário de 11 anos. Eu lembro de acordar, eu ainda dividia quarto com meu irmão na época, eu acordar, abri os olhos e tá do lado da minha cama, assim, no criado mudo, tá o livro, a minha mãe nem se deu o trabalho de embrulhar, pra quê, né? Tipo, tava o livro Harry Potter 1 e em cima tinha, assim, talvez as meninas lembrem daqueles potinho redondo de brilho labial e um potinho de brilho labial em cima. Meu aniversário, dia 28 de setembro de 2001. Meu aniversário de 11 anos. E pra mim, aquilo me marcou, assim. É um dia que me marcou. É um presente que me marcou. E é um livro que me marcou. Marcou a minha infância e adolescência inteira. Se tu pega qualquer pessoa que me conheceu nessa fase da minha vida, ou seja, os meus ex-colegas de colégio, se perguntar alguma coisa sobre mim, com certeza em algum momento eles vão falar sobre Harry Potter. Porque foi algo que fez parte da minha vida muito presente, muito forte, sabe? Que não... Não teve nada na minha vida que se compare ao que teve a minha relação que eu tive com Harry Potter. De acordar e de ler e de reler os livros, que nem eu falei, eu leio pelo menos uma vez por ano todos os Harry Potter. Então, ou seja, tem livros aí que eu já li mais de 10 vezes dessas séries, assim. E por mais que eu saiba no fundo, e eu acho que essa é a minha experiência, o fato de eu sempre gostar muito de ler, eu sei, eu tenho consciência que Harry Potter não é o melhor livro do mundo. Não é o livro livro mais bem escrito do mundo e que a Rowling não é a melhor escritora do mundo. Eu tenho essa consciência. Eu sei que existem histórias melhores, existem escritores melhores, que existem universos mais bem criados. Eu não discordo quando alguém vem me falar isso. Mas eu acho que isso não é importante. Eu acho que o fato de eu gostar de Harry Potter não tem nada a ver com o fato de, ah, é a melhor obra. Eu nem preciso disso, não precisa ser a melhor obra. Mas nenhuma outra obra no mundo me marcou da forma como Harry Potter me marcou. De me acompanhar ano após ano e de me fazer ficar madrugada lendo um livro e lendo aquelas traduções toscas e entrando em fórum, pegando teoria e pegando, imaginando, nossa, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Cadê? Ai, mas e aí agora? Que vai acontecer? Pô, por que ela matou o Sirius? Não, o Sirius não morre, pô! Eu chorando 10 vezes pela morte de um personagem. E eu sofrendo e me angustiando com as mesmas situações. E cada vez que eu releio, eu descubro uma coisa nova. Eu vejo algo novo. E isso é algo que acho que dificilmente hoje algum outro livro vai me fazer. Então, pra mim, é uma coisa assim que se eu lembrar de uma fase da minha vida, Harry Potter vai estar lá. Não tem como tirar isso de mim, independente do que seja. E eu acho que às vezes as pessoas são um pouco preconceituosas, né? Porque Harry Potter, não sei, não é tão bom assim. Não, tá, não é tão bom. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor. Não é ruim, é um livro excelente. É muito bom, muito bem escrito. Não é o melhor do mundo, não é. Mas as pessoas têm que entender a forma como ele marcou uma geração, como ele fez com que milhares de crianças aprendessem a ler, gostassem de ler, se apaixonassem, fossem de madrugada pra uma livraria comprar um livro, entendeu? É algo que não tem, tu não vê isso todo dia. Então, é uma obra, assim, especial. Eu até me emociono um pouco de falar assim, porque não tem, eu não consigo, eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse conhecido Harry Potter. Eu provavelmente seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, porque muito dos valores que eu peguei e da forma do meu pensamento hoje veio de Harry Potter, entendeu? É difícil eu conceber a minha vida sem Harry Potter. Você não conseguiria ver você mesma hoje em dia sem ter lido Harry Potter. Eu não sei o que eu teria sido sem Harry Potter. Eu provavelmente seria uma pessoa completamente diferente, porque a quantidade de amigos que eu fiz, ou coisas que eu descobri, que eu pesquisei, que eu me interessei por causa de Harry Potter, ou quantas coisas que eu não parei pra pensar, pô, olha essa frase, cara, olha o que a Rowling tá me dizendo. Quer dizer, não importa qual é a nossa língua, se a gente tiver os mesmos objetivos e se nosso coração estiver batendo pela mesma coisa. Quer dizer, a linguagem não importa, o que interessa é o sentimento. Se tu pega Harry Potter, ele traz muitas lições, assim, de vida e de pensamento, de coisas que a gente quer crescer e mudar. E tu vê personagens que aparentemente, como Neville, cara, Neville é um personagem sensacional, é um personagem inspirador, é um personagem que aparentemente era inútil, e ela te deu um personagem grande, não porque ele era o melhor, ou mais forte, ou mais inteligente, mas simplesmente porque ele era uma pessoa grande, ele tinha um coração bom, ele era uma pessoa que se esforçava e que ele queria que as coisas fossem melhores. Então não tem, assim, digam o que quiserem, pode ter gente aí que tá dizendo, ah, Harry Potter, que babaca, olha o que estão fazendo podcast sobre isso. Eu acho que não vai ter gente assim. Não, mas tem pessoal ainda um pouco mais velho, às vezes não entende, porque não tava nessa nossa geração que viveu isso, que viveu Harry Potter, que viveu esse universo. Eu acho que pra te entender o que foi o fenômeno Harry Potter, entender a forma como ele marcou nossas vidas, tu tinha que viver naquela época e naquele período. Hoje, por mais que uma criança leia, ela vai se encantar, não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo sentimento que a gente teve e a mesma sensação que a gente passou de ficar acompanhando a série ano após ano e de ficar especulando e ficar, que nem eu disse, fazendo as traduções toscas. É uma coisa que não vai sair de mim, ninguém nunca vai me tirar isso, entendeu? É meu, e é Harry Potter, e é uma coisa que eu agradeço a Rowling, cara, por ela ter escrito e publicado isso, e por isso, pela minha mãe ter resolvido me dar esse livro. Eu não sei, assim, não sei muito o que dizer, é a obra da minha vida. Se eu não tenho dúvidas de que é a obra da minha vida, a história da minha vida, por mais que não seja o melhor livro que eu li, é o livro que verdadeiramente me marcou e que faz parte de mim, independente de quantos anos se passem. Daqui a 10, 15, 20 anos eu vou querer continuar lendo Harry Potter. Eu vou querer continuar com os livros, eu vou provavelmente incentivar que os meus filhos leiam Harry Potter. Talvez fazer que nem a mãe do cabeça e ler pra eles, eu não sei. Nossa. Mas é fantástico, assim, até vejo, surgiu outras coisas depois, mas não é a mesma coisa. Nunca vai ser Harry Potter, entendeu? Enfim, é só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Fer, você acabou de me deixar triste. Quando a Fer fala de Harry Potter, assim, eu não consigo, pelo menos, desassociar diretamente com o que a gente falou no cast de Pokémon. Claramente, a Harry Potter pra Fer é como foi o Pokémon pra mim, pro Mug, pro Kiba, é realmente assim, eu falo que Pokémon é o meu jogo da vida, assim, ele realmente me moldou, ele influenciou na pessoa que eu sou hoje, como o Harry Potter influenciou a Fer na pessoa que ela é hoje, né? Eu provavelmente nem estaria aqui se não fosse Harry Potter. Eu acho que eu posso falar isso de Friends. Ah, que deixa de ser piada. Até parece. Para com isso. A gente tentando fazer uma coisa bonita, você me vê com não, essa. Porque você falou Pokémon, não mudou tanto a minha vida. Não, mas não é mudar. Tá. Marcar. Deixa marcar. Pra lá. Eu digo que é mudar a minha vida. Mudou. Assim, eu tenho absoluta certeza que eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse lido Harry Potter. Eu tenho certeza, porque tanta coisa que veio pra mim por causa de Harry Potter, que não teria como ser as coisas iguais se não tivesse sido o livro, sabe? Não teria como. São algumas obras, em especial, elas marcam você e elas vão ser lembradas por uma série de elementos subjetivos da sua personalidade. Seja o momento em que aquela obra entrou, seja a temática, às vezes aquela obra ela nem é tão boa, mas ela encaixa pra você naquele momento, naquela necessidade sua de estar precisando de alguma coisa. Acho que depois de todo esse discurso, a gente vai encerrar por aqui. A gente não ficou contando história não de precisa, Harry Potter. Não precisa, pois. Se tu esperava que a gente contasse história de Harry Potter, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que se tu não acompanhou, leia. Vale a pena acompanhar a evolução dos livros e passar por toda a etapa de descobrimento. Saibam que a Rowling, ela mata muita gente. E isso te deixa triste. Principalmente no sétimo livro, ela mata todo mundo. Nossa. Todo mundo que é legal, ela mata. Mas, assim, leiam. Leiam. Esse é o meu recado. Eu acho que Harry Potter, mais do que qualquer coisa, ele é um símbolo de uma geração. Da nossa geração. E a gente é muito grato a isso. Então, gente, é isso. Obrigado por escutarem. Pessoal. Beijos. E obrigada. Até mais. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Até semana que vem. Where we want to put on that sorting hat. I will miss the train ride in. And the pranks pulled by the twins. Though it's nowhere I have been, I'll keep on smiling from the times I had with them. Aê, caixa de entrada! E está começando mais um Caixa de Entrada e hoje no clima da magia, Sage. Que beleza, hein? Ô, oh, maravilha. Magia está no ar. Apesar da Rowling ter nos trollado, a magia está no ar. Magia é muito frio, né? Vamos nessa. Bom, depois eu falo disso e quem quiser nos acessar pela internet, só nos baixa por feed, nos encontra onde, Sage? No www.projetoxpodcast.com.br. E para mandar suas corujas para a gente com seu feedback, suas reclamações, dúvidas, dicas, enfim. contato@projetoxpodcast.com.br. A gente tá no Facebook, Sage? Claro, estamos no facebook.com/projetoxpodcast. Além disso, se vocês procurarem, a gente tem um grupo. É só solicitar que eu acho que o Mug, depois de uma semana, ele aceita você lá. Parece que tem uma listinha lá em holding, né? Em espera. Enfim, e tem aí a rede social do Sage, que é... O Twitter, @projetoxpodcast. Então, primeiramente, vamos falar dos nossos parceiros, que é o DollarsCast. Expelliarmus! O LegCast. Expelliarmus! Mini Clouds. Expelliarmus. Level 1 Podcast. Expelliarmus. Otacologia. Expelliarmus. Coffee Unlocked. Expelliarmus. Anypari. Expelliarmus. Clan Project. Expelliarmus. Coletivo Cult. Expelliarmus. E o Cast Wars. Avada Kedavra! É isso aí. Agora entra o meu momento de indignação, porque foi a seguinte. Nós gravamos esse podcast de Harry Potter. E 2 ou 3 dias depois, no máximo, saiu esse maldito anúncio de que a Rowling tinha escrito e publicado um livro. Que, para quem não sabe, a J.K. Rowling lançou um livro que se chama Kukulcalin, sobre um alter ego de Robert Galbraith. E em teoria, estava escondido ali, ninguém sabia muito bem sobre isso, mas depois de umas investigações de um jornal e coisas nesse sentido, eles descobriram que, na verdade, a verdadeira autora era a Rowling. Ela estava tentando mascarar porque ela queria poder lançar um livro sem grandes expectativas. Pô, sacanagem. 2-3 dias depois da gravação, vocês, não? Não, isso porque o nome dela já vende qualquer coisa, né? Aí que tá. Dizem, assim, que antes de saberem que era a Rowling, tinha vendido cerca... A primeira notícia é que tinha vendido só 1.500 exemplares. Se tu for avaliar pra um escritor estreante desconhecido em, sei lá, 3 meses, é até bastante um número razoável, entendeu? Pra um escritor desconhecido. O pessoal até ficou tirando, ah, a Rowling só vendeu isso com livro. Mas, pô... Entendam a situação, um escritor estreante, ninguém conhece, nunca ouviu falar do cara, livro novo, poucos meses, vendeu até razoável. Mas eu tava ouvindo, Sage, que na verdade já tinha vendido 8.500 exemplares, que é um número muito alto até, pra um estreante. Claro. E já tinha sido procurado por 2 emissoras de TV pra produzir alguma série, alguma coisa nesse sentido. É o que prova a qualidade do livro. É, vamos ver. Mas é assim, né, agora que vazou essa notícia, só tem o nome da Rowling... O que vai ficar na história é isso, né? Vendeu porque é um livro da Rowling, né? Exato. Não, e eu tava lendo que tinha aumentado 41.000% as vendas desse livro, Sage. Caramba! Depois que anunciaram. Eu particularmente acho que foi a própria editora que deve ter vazado a informação pra justamente fazer vender mais. Eu não tenho dúvidas disso, porque a Rowling não precisa de dinheiro. Como a gente, você ouviu nesse podcast, a Rowling não precisa de dinheiro. É a mulher mais rica da Inglaterra, uma das mais ricas, né? É, hoje eu já não sei qual é a situação, mas o livro vai ser trazido pro Brasil, eu acho que em novembro, se eu não me engano, pela Rocco, que voltou a conseguir um livro da Rowling, né, porque eles já tinham, eles tinham perdido a publicação da Morte Súbita, tinha ficado pra Nova Fronteira, mas a Rocco vai trazer, ainda sem o nome em português, desse novo livro e, aliás, a Rowling já anunciou pro ano que vem a continuação dessa história, ainda sobre o alter ego de Robert Galbraith. Que vai vender pra caramba também, né? Com certeza, com certeza. Ela vai ter que procurar outro pseudônimo pra poder lançar livro, vocês. Sabe o que ela disse? Que ela ficou uma semana treinando o autógrafo do cara. Ela inventou todo tipo, um contexto de que o cara fazia parte do exército militar real. E por isso que não podia ter foto dele, ele não podia ser visto pessoalmente. Cara, daí os caras quebraram as pernas dela, né? Mas, vamos lá. Coitada. Agora, vamos ler o primeiro e-mail, coitado do Zurita, só isso que eu tenho a dizer, senti pena dele, deu pena. Tristeza. Bom, o primeiro e-mail do Zurita, né, ele mandou e-mail com chute, coitado, porque ele mandou e-mail na quinta-feira, só que a gente grava o caixa de entrada às quartas-feiras, e por isso a pontuação vale até quarta-feira, gente. Exato. Que é quando a gente lê e lê publicado no caixa de entrada. Olha, mas eu não sei, Sage, vamos pensar, que será que a gente não vale dar uns 5 pontinhos pro Zurita? Até pelo fato de que ele foi o único que acertou a dica. Não, mas todo o contexto é o seguinte, porque a gente semana passada lançou o cast de Major, ninguém acertou, exceto o Zurita, só que ele mandou depois o e-mail. Ah, vai, Sage, 5 pontinhos, vale? Vale 5 pontinhos. Tá bom, vai. Bom, mas vamos ler o e-mail dele que ele mandou semana passada, né? Beleza. E aí, Peixes Casters, aqui é o Roberto. E sim, vocês acertaram, eu me chamo Roberto Zurita. Bem, não tenho muito o que falar sobre Kick-Ass, já que só vi o filme, que por sinal é um ótimo filme de super-herói. Gostei muito da tal jornada do herói. E muito engraçado também, quando a menina que ele gosta fala pra ele que sempre quis ser um amigo gay igual a ele e eu ri demais. Gostei muito do podcast. Vocês conseguiram passar informações e fazer querer ler a HQ sem soltar muitos spoilers. Sobre as dicas, eu não faço a menor ideia do que pode ser. Por isso, vou chutar 2 coisas, nada a ver. Primeiro, Major, o anime mangá de beisebol. 56 é o número da camisa do Goro. Em japonês, esse número tem mesmo pronúncia. 5-6. Goro. Só Estados Unidos. Goro vai jogar na Major League nos States. E Mortal Kombat, sei lá, vai ver porque todo final de tempo ele tá se mutilando. Não é por isso, não. É por causa do personagem Goro, né? Do Mortal Kombat. Agora, o segundo chute dele foi sensacional. Que beleza. Outro chute é que seja um cast de política. Primeiro, eu sou Enéia, 56. Talvez a única coisa que me interessasse no horário político, quando eu era criança. Além do peroba neles. Bem, é os Estados Unidos, porque todo mundo sabe que a política internacional dos Estados Unidos é bastante discutida. E Mortal Kombat... Ah, desisto dessa droga. Falou, gente. meu Deus. E PS, tenho certeza que a dica do Mortal Kombat tem alguma coisa a ver com a segunda parte do cast de Mortal Kombat. Não, não tem a ver. Pra tristeza do cabeça, não tem a ver não. Mas o legal é que logo depois que saiu o podcast de Major, ele mandou um e-mail assim, boladíssimo. Nossa, gente, tô bolado. Eu ia ser o único a acertar, mas acho que eu mandei e-mail muito tarde. Sério, fiquei muito bolado. Cara, como eu fiquei emocionado quando eu vi o tema do cast e como eu fiquei emocionado com a música de abertura. Confesso que cometi um sacrilégio por puro preconceito. Eu, na minha ignorância, comecei a ver Major na terceira temporada, pois eu achei que as outras duas eram muito infantis. Depois, antes de começar a sexta temporada, eu vi as duas primeiras. Cara, foi um mixed feeling do caralho. Eu tava muito empolgado, principalmente nos 5 primeiros episódios, e ao mesmo tempo, muito triste, pois sabia o que iria acontecer. No sexto episódio, fiquei gritando, não! O tempo todo. Mas a parte mais estranha dessa experiência foi ver o galã Sato quando era criança. Nossa, eu não sabia o que pensar. Uma coisa que o autor sabe fazer muito bem é criar bons antagonistas. Nossa, não teve um antagonista que eu não tive vontade de mandar um deadball na fuça. Nem o Sato se safou. Como eu xinguei aquele viado durante o jogo entre o time do Goro e o time do Sato no meio da segunda temporada. Há pouco tempo atrás eu vi os OVAs e que puta fanservice foi a World League. Mas foda-se porque foi animal. Foi mesmo. Só uma última coisa antes de terminar esse e-mail. Sério, o que a Shimizu viu naquele maníaco por beisebol? O cara não consegue fazer nada a não ser jogar beisebol. Além disso, ele é um péssimo pai. Se vocês não concordarem, veja o último OVA. Bem, e é isso, falou. Strike out, game set. By the way, aqui é o Roberto Zurita. Ô, oh, cara, mas você começou a ver a partir da terceira temporada. Não, a primeira e a segunda são muito boas. Puta vida. Eu não opino porque eu vi episódios avulsos da quinta ou sexta temporada. Nem tenho certeza de qual temporada foi. Tipo, quando o Panda tava revendo pra gravar o cast, eu tava vendo os episódios. Ah, eu acho que foi a quinta temporada. Ai. Mesmo assim, é muito bom. Puta. Não, eu até achei interessante. Fiquei até com vontade de ver, vendo esses aleatórios, assim, que eu vi, sabe? É muito bom. É um dos melhores animes de esportes que existem. Eu recomendo. Mas, Zurita, eu aqui, Fernanda, decido, o Sage concordou comigo, a gente vai te dar 5 pontinhos, porque tu foi o único que entendeu as dicas. E apesar de ter passado do prazo, eu sei que é contra as regras, mas cara, tu merece. 5 pontinhos, não vamos dar os 15, porque daí sim seria injusto, mas 5 pontinhos, né? Só pra... Porque, cara, tu foi o único que acertou, tu merece. E as dicas não estavam difíceis, pelo amor de Deus. Não, não. Não. E agora os meios de chutes, né? O pessoal chutou, olha só que legal. O primeira pessoa que chutou, cara, não foi você, Zurita. Puta, cara, por questão de poucas horas, viu? Porra. O primeiro e-mail que acertou o chute foi o irmão do Hideki, olha só, Alexandre Yamamoto, quem diria, hein? E aí, pessoal do Projeto X, vim para chutar o próximo cast, que acredito que seja de Harry Potter. Uhul! Olha só pra lembrar as dicas, trem, nariz e verde. Bom, trem, modo de transporte, que usam para ir para Hogwarts. Nariz, exato. Parte que falta no rosto do Voldemort, piada pronta, né? Tudo bem. E isso que ele escreveu, só que ele, tu viu, ele escreveu Voldemort, é o Voldemort. Cara, eu acho que isso é um erro muito comum pra quem não é tão fanático por Harry Potter. Às vezes eu cometo esse erro. E verde, não tenho a menor ideia. Bom, eu também não tinha, mas tudo bem. Mas escutando as dicas, consegui fazer a relação entre elas e o comentário do Mugi. E com passe de mágica, a gente volta semana que vem. Cara, quando eu escutei isso, eu fiquei tão puta. Eu fiquei tão indignada, porque... Olha só. Cara, foi pior que as dicas do cabeça, sério. Conseguiu ser pior que as dicas do cabeça. Olha a influência. O segundo e-mail de dica foi do Zurita, que perdeu por pouco, ficou em segundo lugar. Por algum motivo, eu acho que o próximo cast vai ser sobre Harry Potter. Primeiro verde, sei lá, Avada Kedavra. Não faço a mínima ideia de como se escreve. Avada não, escreveu errado. É Kedavra, mas tudo bem. Não faço a mínima ideia de como se escreve. Nariz, talvez, porque aquele que não deve ser nomeado não tem nariz. E trem por causa do famoso trem para Hogwarts. Além disso, o senhor Mugiwara ficou repetindo magia no final da leitura de e-mails. Olha aí. Bem, é isso. Não sei se estou certo, mas eu, Roberto, às vezes é bom se apresentar, né? Vou ficar por aqui esperando a minha carta de Hogwarts. Falou. É, espera a corujinha. Todos nós esperamos. Deixa a janela aberta, por favor. E pra fechar o e-mail do Rafael Taira, que... Rafael Taira, você errou, cara. Porra. Olha como você errou, mano. Ó, as dicas, né? Verde, nariz e trem. Pelas dicas que tem para os temas, deve ser Homem-Aranha. Cara, não faz sentido, pô. Homem-Aranha, eu não entendi, não. Mas tudo bem. Verde, por causa do Duende Verde. Nariz, personagens narigudos. Tipo, que personagens narigudos podem ter em qualquer história do mundo? E trem, porque metrô de Nova York é muito famoso. Outra coisa, cara, trem tem tudo que é lugar, porra. É, mas tudo bem, tudo bem. Ou aquele filme do palhaço assassino que esqueci o nome, acho que é Pennywise. Bom, eu também não sei. Rafael Taira. Definitivamente eu nunca gravaria um podcast sobre um filme de palhaço assassino. Pelo amor de Deus, isso é muito traumatizante. E a gente tá fazendo esse CE na corrida porque, como vocês perceberam, o podcast ficou gigante. Três horas de gravação. Não, foram 3 horas e meia de gravação. 3 horas e meia, porra! Foram 3 horas e meia de gravação. Eu acho que eu já consegui tirar uma boa mais de 1 hora da gravação. Cara, o recorde de gravação. Foi 3 horas, foi difícil. A gente terminou de gravar, se eu não me engano, era 00h30 esse podcast, uma coisa assim. Mas também Harry Potter, vocês falam de tudo de Harry Potter, não posso fazer nada. Ai, mas, olha, eu tava incontrolável, eu até falei pro pessoal que eles deveriam ter mandado eu calar a boca em alguns momentos. Tava na catarse. Mas tudo bem, agora vamos para os abraços. Rafael Taira, Mano UFC, que coitado, reclamou que sofreu muito bullying no podcast passado. Que triste. O Vaisart, que pelo visto não curtiu muito o podcast, mas é a vida, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Sim. O Kazu, que se preocupou com a questão dos spoilers, mas como a gente respondeu ali, teve spoilers sim no podcast de Major, mas a gente avisa quando entra na zona de spoilers. Mas ele viu a primeira temporada, o mais importante, ele pegou o spoiler principal já. Isso. O Trainout, né, que ficou feliz que a gente prometeu o cast de Obama. O Sanders, que a gente descobriu que usa a imagem do Sanders. Sim. O Kogawar, que ele não chutou, não tinha chutado, porque ele achava que era muito óbvio e se arrependeu por causa disso, né? Mas já estava baixando. Mas é um que usa a imagem do Goro, ele deve ter adorado o podcast. E, por final, o irmão do cabeça, o Vinícius Zekron, que botou Furt. Escreveu Furt errado. Porra, ô cabeça, dá um jeito no teu irmão, cara. É isso. Agora, ou seja, tu quer explicar as dicas ou quer que eu explique as dicas? É melhor você explicar. Bom, as dicas da semana passada foram verde, nariz e trem. Verde, porque é uma cor, assim, até bastante mencionada durante as obras de Harry Potter por 2 motivos. Os olhos do Harry são verdes. Uhum. E isso é, tipo, dito constantemente. Ah, porque o Harry tem os olhos da mãe, os olhos verdes do Harry. E isso ali, até no final, no último livro, é de uma certa relevância para a história. Outra questão do verde é que nem foi mencionado, é a cor do Avada Kedavra. Porque, se vocês lembrarem, o Harry, quando diz que da morte dos pais dele, ele diz que a única coisa que ele lembra é de muita luz verde. Então foi uma cor, enfim, que a gente escolheu, que eu acho que tinha um significado. Só pra lembrar que a Avada Kedavra é aquela magia da morte, né? Isso, a maldição pior de todas, né? Mata e a pessoa nem parece, não acontece nada. A pessoa só morre, parece que até morreu de susto, né? Nariz, sim. Porque é muito marcante o fato do Voldemort não ter nariz. Existem milhões de piadas na internet referente à falta de nariz do Voldemort. Milhões, milhões. É a fobia dele. Eu falando, o inimigo dele é o Pinóquio. Exato. Não, ele deveria começar a contar mais mentiras, né, pra crescer o nariz dele, mas... Ah, é? Enfim, a gente... Essa dica, né, nariz. E trem, porque como também foi dito, é o meio de transporte que leva os estudantes para Hogwarts, né? Então ele também é muito marcante ao longo da história. Isso. E pra acabar o caixa de entrada, esse caixa de entrada bem curtinho, vamos para as dicas do próximo podcast, que é Rei, Código e País de Gales. E não, eu não vou dar dica implícita, não sou muito. Nem eu, cabeça. Porque, não sei, eu não entendo dessas coisas. É, se virem, gente. Boa sorte, até semana que vem, espero que vocês tenham chegado até o final dessa batalha. E falou, gente. Tchau, tchau, esperamos suas corujas. Tchau. Agora tá gravando. Deixa de reclamar. Tá. Você não sabe escrever? Você tá falando o quê? Cabeça, cala a boca. Você também, Mugi, cala a boca. A sua cara. Poxa, Fê. Tá. Por favor? Por favor? Tá. O do Tolkien não era o mágico mundo do Projeto X? Não. Multiversos, cabeça. Multiversos. Multiverso, boa, terras paralelas. Eu gosto disso, ó, nem fui eu que puxei a referência, ó. Vocês estão vendo. Tios horríveis. Horríveis é horrível também. Horrível, eu tô falando muito com o Mug. Eu tô andando muito com o Mug. Então, esse garotinho mágico e sua trupe arrumaram várias confusões. Puta que pariu, olha. Ô cabeça, sério, você tá fazendo meu papel aqui no sketch. É verdade. Esse podcast vai ser conhecido pra sempre como podcast em que o Cabeça fez todas as muguices da gravação inteira. Na boa, sério. Cara, eu imagino a feira agora, tipo, com 11 anos sentada lendo, sei lá, jornal, falando sobre política e assistindo, tipo, CNN em inglês. Que caraca. Horror, que exagero. Tipo, mega adulta, sabe? A Fer já era hipster nessa época, cara. Tipo, ela... Né? É isso, a Fer era hipster quando ela tinha 11 anos, que legal. Eu não sou hipster, nunca fui hipster, nunca quero ser hipster. Tenho raiva de hipsters. Você era hipster antes disso ser modinha, tem razão. Não, eu não sou hipster, Before eu sou intelectual, cool. É diferente. Before it was cool. A Fer era tipo Dakota Fanning, vocês lembram? Que era a menina adulta já com, sei lá, 6 anos de idade. Nossa, gente, aquela menina me dá medo. É, então... Entendeu? Sim, isso é que sempre queria mais. Acho que... Só um pouquinho que o telefone tá tocando. Pera. Ah, não. Vamos continuar sem você, Fer. Desculpa. Não. Nossa, tá louco se a gente fizer isso, Fer. Caceta, gente. O Mug caiu, tá, gente? Ai, ou ele desligou. Deus. Das duas, uma. O quê? No... Ou foi o Mug que ligou pra internet dele. A gente espera, então. Ele vai tentar reiniciar o modem. Não, não é que ele é rico, ele tem dinheiro, né? Não, ele é rico. Não é que ele é rico, ele tem dinheiro, Fer, isso é ser rico. Não, mas assim... E Harry Potter é aquele... Ele nem bonito é, desculpa quem acha, mas ele nem bonito é. E ele fica pelado com o cavalo, gente? Quem que fica pelado com o cavalo? Pelo amor de Deus, tá tudo errado. Troca em Daniel Radcliffe por uma batata, pelo amor de Deus. Troca. Termina aí o que tu tava falando, Kiba. Cabeça. Puta, Kiba. Ô, gente. Cabeça. Tu tá... A mesma voz, isso, a mesma gente. Voz. Sério, é de propósito, né? É de sacanagem. Vocês não... Ah, gente. Cabeça, a voz mais genérica do mundo. Mundo, cara. Que dó. Sério. E eu não me repeti dessa vez, viu, Jim? Se é que você tá escutando, seu puto. Tá? Minha irmã adorava me bulinar. Você quer mudar essa frase? Você sabe que isso é meio tenso, quer mudar, né? Pra outra coisa? Vamos mudar a palavra? Vamos? Pra não causar problema? Ela adorava, ela adorava me atormentar. Mischief managed.